sucesso de público em 2014. Ele está de volta. Ele está de volta. O Energy Club traz pra você Quintino. Quintino. Quintino. 13 de março no Energy Club. E mais. Os DJs residentes da Energia 97, Ronaldinho e Dini Soler. E os DJs do Indústria. Ingressos online já à venda no site clubedoingresso.com. Também nas lojas Overboard, Shopping Tatuapé e Grande Plaza no ABC. Da rua São Bento 231 e 235. E rua 12 de outubro na Lapa. A Energia 97 na Avenida Paulista 1439, nono andar. E na Easy, Marquês de São Vicente 1767, Barra Funda. Informações acesse energyclubsp.com.br. Quintino. Quintino no Energy Club. Essa vai bombar. Realização Energia 97 FM. Projeto Indústria e Promoção. Here we go! Energia. Axwell. Energia. Salto quebrado. Maquiagem errada. Guarda-roupa que não ajuda. Relaxa, amiga. XDJ. Bom, eu tenho uma coisa pra contar. Um programa feito por elas que comandam a noite de São Paulo. Opa, vamos lá. XDJ. De quinta para sexta, meia-noite. Energia. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Energia. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha, Mertiolate sempre em casa pra família. Mãe é mãe, e mãe só tem uma, mas mãe prevenida vale por duas. Mertiolate pro seu filho e pra sua filha, Mertiolate sempre em casa pra toda a família. Mertiolate sempre em casa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Holly One. O maior festival das cores do mundo chega a São Paulo, dia 12 de abril no AMB. Holly One. E traz, pela primeira vez, Vinay, o grande nome da EDM mundial. Holly One, em São Paulo, 12 de abril, com Vinay. E ainda, F Tampa, Lakes e Dance, Press Kit, Adriano Pagani, Sabrina Tomé. Holly One, 12 de abril, com Vinay. Ingressos de primeiro lote promocionais, já à venda, na Ingresso Rápido, lojas Overboard e pelo telefone 4003-1212. 4003-1212. Holly One, o maior festival das cores do mundo. Produção The Mind. Promoção exclusiva Energia 97. Calvin Harris. Energia. Vão tocar na festa do Energia na Veia. É, que coisa. 14 de março no Palácio das Comissões do IMB. A primeira festa do Energia na Veia do ano. Com os DJs do programa. In the mix, pump up the volume. E o show de celebração de 30 anos dos Paralamas. Os Paralamas do Sucesso. Ingressos online no site ingressorápido.com.br. Também à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tente Beat e Offner. Consulte lista completa de pontos de vendas e valores no site festaenergianaveia.com.br. Festa do Energia na Veia com Paralamas do Sucesso. 14 de março, no Palácio das Convenções do IMB. Promoção Energia 97. Realização, promoção. Energia. Energia. Energia. Energia 97. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rudy é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. BV, precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97. Boa tarde, sejam bem-vindos. Ah, estamos aí, né? Boa tarde, já chegamos, né? Aí. Boa tarde. Chegamos por aí. Boa tarde. Área. Estamos aqui. Boa tarde. Boa tarde. Então, você não tá lá na TV, pô? Ah, é? É que agora tá no intervalo. Eu decidi vir rapidamente. Pra cá. Ô, Juninho, volta pra cá, amigo. Você gostou do Matuidi, Calvão? Jogou bem, né, Matuidi, você viu? Jogou muito bem, Matuidi, amigo. Sombra. Tá jogando por dois, porque o Ibra foi expulso. Agora o Matuidi vai ser goleiro e atacante. Ó, é que o Ibra é enfesadinho, mas não merecia ser expulso, não. Também acho. Convenhamos. Pra quem não sabe, tá 0x0, né? Pegou pesado, mano. Final de primeiro tempo, 0x0. É, e o Ibra expulso aí numa entrada no Oscar. Ele até tira a perna, né, mano? Mas enfim, pega, mas o juiz interpretou. Isso na Libertadores o juiz não dá nem falta. Segue o jogo. Nem falta, o cara só faz assim, o gesto, segue. Assim, aponta pra bola e fala, segue. E lá em Bayern... E ô, Bento, só por falar também nesse jogo aí, ó, o Davi Luiz aí, o Diego Costa, os dois estão se alfinetando aí. O Davi Luiz e o árbitro vê o que ele fez ali também no final do primeiro tempo, mandava pra rua. E o Chelsea com dois a menos ali já viu, né? E eu também o Chelsea não, o Paris Saint-Germain. Falar a verdade, também tu, né? Ninguém vê. A Viola e a Pussar. Tô também, ninguém vê. Mas, ó... Danadinho esse Ibrahimovic. E tem outro jogo também rolando, viu, Sombra? Bayern... Contra Shakhtar, 0x0 primeiro jogo. Hoje, 2x0 o jogo em Bayern. Tá em certo, seu Bento. Vamos à sua vinheta? Bento! Vamos, tô ligado. Muito bem. Você fica feliz com a vinheta, né? Pessoas que têm vinheta têm mais estirpe no rádio, mais glamour, né? Pessoas de vinheta. É uma pessoa vinhetada. Quer dizer, tem mais panca. Tem mais panca. Passados e as informações internacionais. Vamos agora às nacionais, que é, eu não sei se isso é bom ou ruim. Nacionais? Vamos às estaduais. Estaduais. Jorge, mas você tá quase internacional, ó. A viagem tá aí, pô. Pois é. Ficcional é Barça. Começar com o clássico, né? Clássico. Legal, hoje é nóis. Até que começando enfim, um jogo bom, hein? Clássico é nóis. Até que enfim, um jogo bom hoje pra ver, né? Tem tudo. Vamos, Santos, vamos. E aí, Zaidão, né? Oi? Ô, Zedão. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Bom. Quais são as notícias aí? Eu ouvi o jornalista. Eu ouvi Cláudio Azedão, vamos Santos. Não, velho. O jogo vai ser aonde? Em Santos. Eu falei, vamos pra Santos, vamos pra Santos, que eu vou fazer o jogo de lá. E amanhã. Hashtag partiu. Amanhã, hoje confirmado o Robinho tá de volta, o Ricardo Oliveira também. Mas o Robinho de verdade, né? Robinho não, não é imitação que acho que joga. E sabe. Amanhã uma reunião marcada. Olha uma pedrada no Palmeiras aí, o Domingo tá quieto. Amanhã, como ele falou? Esse é o Robinho que vale, é o que sabe jogar bola. Querendo fazer a alusão que o do Palmeiras não joga. A gente vai ver hoje à noite, né? Tem escalação aqui, às vezes. Deixa eu ver só uma coisa que você falou do negócio do Dorival aí. Tem uma reunião hoje. Amanhã, né? Com o Mancini. E o diretor do Santos de futebol. Ele trabalhou com o Mancini no Atlético Paranaense. E por ele, o treinador que é contratado é o Mancini. É que muita gente quer o Dorival. O Mancini conversa hoje com o presidente. pra ver se vai ficar ele ou o Dorival. Já conversou, viu? A semana toda. Hoje à noite ou conversou na hora do almoço. A semana toda se falou e o presidente do Santos deixou claro as duas opções, o Mancini e o Dorival. O que tá pegando é que o Dorival, ele não quer ir sozinho, ele quer levar a equipe dele. E o presidente do Santos, a diretoria do Santos, entende que não. Ele não precisa, não há necessidade. Então tá aí, conversa com um, conversa com outro. O que for melhor financeiramente, claro que vai acertar. Boa. Escalação aqui do Peixe, RG. Vem com Vanderlei. Sim. Cicinho. Sim. David Braz. Quem? David Braz. Werley. Sim. E Vitor Ferraz. Boa. Hã? Vai. Valência. Sim. Renato. Sim. E Lucas Lima. Sim. Geovânio. Sim. Robinho e Ricardo Oliveira. Sim, sim. É isso aí. Não, e tem tudo para ser. É uma pena, né? Era um jogo para ser um clássico, pelo momento dos dois, para ser disputado aqui em São Paulo, aí no Pacaembu, casa cheia, ia ser legal pra caramba. Mas, né, devido às impossibilidades, então é um jogo que vai lá pra Vila. Espero que também tenha casa cheia. Espero que seja um baita de um jogaço. Tem tudo para ser, pelo momento do Palmeiras, pelo momento do Santos. É, seria aí, estão dizendo, né? A noite dos Robinhos, vamos ver, porque o Robinho do Palmeiras está bem, o Robinho do Santos está bem. Mas qual que é o de verdade, meu? Ah, os dois são de verdade. Ah, eu não faço mais velho. Vamos ser sinceros. O do Palmeiras é de verdade e o do Santos. Os Palmeiras é o Robson. Também é assim. Mas eu falei que ele ia pro Palmeiras em outubro do ano passado. Qual veio primeiro? Mas esse Robinho que o RG chama de não ser, diz não ser de verdade? Quem falou foi o Zaidão, não está jogando bem. O Azedão? Tá jogando muito bem, vamos esperar. Ah, melhor esperar. Bola. Vamos já aguardar. Então tem tudo e que seja, né, com relação à torcida também, tranquilo. Acho que está na hora de acabar com essas babaquices de briga, de violência. Eu sei que é chover no molhado. Mas a gente está sempre torcendo por isso, né? Pô, vamos prestar atenção um pouco mais nos jogos, né, galera? E hoje é finalmente, né, RG? É hoje isso. E o meu placar hoje, 2-1 pro Peixe. Eu acho, tá bom. Ó, só uma coisa, rapidamente. Sim, Cláudio Azedão. Eu acho que o sócio torcedor do Santos podiam fazer um plano hoje, no sócio vaiador, né? Todo torcedor, todo torcedor que vaiar o Arouca ganha ingresso pro próximo jogo. Para. E outra coisa, ó, faz arena aqui. Oi, desculpa. Arouca joga? Joga, vai entrar, jogar é outra coisa. Ó, uma coisa. Joga e humilha. Viu? Diferente. Os times fazem arena aí, mas aonde que o jogo vai ser? A federação acha a Vila melhor. Então vai ser na Vila hoje. Tá vendo? Mas o mando é do Santos. Por isso aí, se fosse boa arena, seria do Palmeiras. Deixa eu falar uma evidente. Coisa, para. A gente tá aqui pregando a paz no futebol, você vem com essa. Não, mas vai é paz, é um direito de vaiar quem você quiser. Não, é direito. Não tem nada de direito, para. Agora, se jogar moeda, os caras pegam, porque estão precisando receber do Santos. Se jogar moeda no campo. Muito bem. Seu time tá uma maravilha. O meu não deve nada. Seu time tá uma maravilha, não deve nada. O hino do Porky Pig já está no ar. Tá certo, nosso hino, nosso do Verdão. Hoje a prova é o hino de vocês, né? Nosso, né? É de vocês. Não, nosso. É isso aí. O Parmeira que, após o time reserva no final de semana, vem hoje com o time titular. Certo. Vamos lá. Fernando Praz. Eu, se fosse... metiu o Aranha. Mas tudo bem, vamos lá. Lucas. Vamos preservar a Aranha. Põe o Aranha. Tóbio. Lucas. Ia ser legal, hein? Lucas. Pera, vai devagar. Lucas. Vai, tá bom. Tóbio. Tá indo bem. Vitor Hugo. Tá indo bem. E o Zé Roberto. Não precisa nem falar. Sensacional. Ó, Vitor Hugo, não recua a bola, chuta pra fora. Isso, pelo amor de Deus, hein? Hã? Gabriel. Gabriel, tá indo bem. Arouca. Aí sim. A Leone. Aí sim. E Robinho. Porra, aí vai. Dudu. Não faz falta lá não, hein? É. Ali nós temos um novo Alex já. Dudu. Opa! Pode escrever. Dudu. E o que fez? Vai. Quem? Novo Alex é o Robinho. Calma, tá indo lá. Fala, Vitor, não bate nem meio que eu na bola. Isso. Por que, babarrão? Tem uma viajada. Só um minuto. Quantas faltas o Robinho bateu? Novo Alex. Uma. E quantos gols ele fez? 100% de probabilidade. Novo Alex, porra, por enquanto. Pera. Você tem que retirar essa vinheta aí, mano. O cara bate uma única falta e faz um puta golaço. Mas vindo desse princípio, ele é melhor que o Alex. Que... Então, é 100%. Eu tô errado, ele mano? Ele bateu umas quatro faltas, hein, Dodô? Desculpa, até o mano falou... Essa vinheta pega foi injusta. Bola. Foi injusta pra mim. E o Alex falou que ele é bom. O Alex. E, ô, Domênico, fala. Só gente, depois que o Casemiro aqui... marcou um golaço de falta pelo você Porto... Viu? Qualquer um pode marcar, velho. O Casemiro marcou? Não vi. Ele... Golaço no meio da rua, velho. Fala. O ataque é Dudu e Cristaldo. Dudu e Cristaldo, tá bom. Tá bom, né? Moleque nem vai pro banco, então. Vamos colocar o Oswaldo. O Jesus. Hã? Pois Jesus? Vai sim, porque o Jesus vai deitar lá, né? Com essa zaguinha do Santos aí. O Rafael. RG. É o braço. Ah, o braço. O braço ele mesmo falou que é fraco. O que é o outro ali? Que zaguinha, você tá louco? Pera. Você falou. Não vai falar mentira. Não. O Davi Braz é bom? É a mesma coisa que o seu Robinho. Não, mas você não falou. Ué, não falou. Os números, você fala, beleza. Os números comprovam. Qual é a defesa menos vazada do campeonato? Do Palmeiras. Não, do sim. Santos. Não. Primeiro do Corinthians e do Santos. Não, sim. Quantos vocês tomaram? Olha aí, mano. Três gols. Você tá louco? Então por um, pronto. O nosso vai beber. Vai perder hoje. Vê aí, Rio. Vê aí, mano. Espera só um pouquinho. Vai perder hoje. Nossa internet funcionar aqui. A sua defesa. Não vai. Só quero dizer que o Palmeiras é tão grande que tem Jesus no banco. É o único time à disposição. Só tomou quatro. Só um minuto. Fala aí, então, só pra explicar por que o Jesus tá ali. Tem dois, é a melhor defesa. Melhor defesa do campeonato. O Palmeiras tomou três. E o Santos quatro. Então nós temos três. Segunda melhor defesa do campeonato contra a quarta melhor. Tá bom, mas hoje a gente acaba com isso. Não vai acabar, não vai. Você sabe, não se minta, RG, não se minta. Não se minta. É, você gostou disso, novo? Ô, Dodô. Não se minta. Ô, Dodô, para de brigar com a GP. Para, deixa a GP quietinho, deixa. Não se minta. Foi, vovó? Deixa a GP quietinho porque o jogo é mais tarde. Domênico, esse jogo tá cara de 1-1. Domênico, depois que você falou que você o teu Robinho é melhor que o Alex. Não falei que é melhor. Só falei de faltas melhores. Eu falei que o Robinho hoje. Não, vocês não ouviram. Aí que tá, vocês não ouviram. Falei, Robinho é o novo Alex. Você vai ver hoje. Você vai ver. É o novo Alex. Você vai ver ainda mais. E quantos soltos ele bateu? Uma. E quantos gols ele fez? 100% de produtividade. Isso aí. Pode ser o novo Alex Mineiro. Pode ser. Também. Ô, Dodô. Mas calma. O Jesus só tá no banco porque o Rafael... O Rafael Marco machucou o tornozelo do pé, viu? Tornozelo do pé? É, que fica em cima, ele machucou, aí o Jesus vai pro banco, né? Tá bom. Vamos lá. O Corinthians. Aí, ó. Vamos lá, Coringão, mano. Coringão. Às 22 horas é milagre, não vai passar o jogo do Corinthians hoje. Sim. Vai passar o clássico hoje. Corinthians e São Bernardo lá na Arena. São Bernô. É. O Corinthians também vem com o time reserva hoje, né? Não considerado reserva. Sim. O Corinthians vai com o Cássio, vai com o Edilson. Felipe, Edu Dracena e Iago. Sim. Christian, Petros e Danilo. E Luciano. Wagner, Love e Maicon. Olha, dos jogadores aí que estão atuando, o goleiro é o Cássio, né? É o Cássio e o Danilo, né? É, o Cássio, o Danilo e o Felipe. Os três titulares que vão atuar hoje aí são esses aí. O Cássio, o zagueiro Felipe e o Danilo. Um bom time, né? Ah, Bento, eu acho que agora tá certo aí o Tite. Eu acho que não é falar, tem que poupar jogadores. Porque a gente tá no começo do ano, eu acho que os jogadores têm condições físicas pra isso. Mas o Corinthians, pelo fato de pegar depois o Danúbio, já na semana que vem aí pela Libertadores, já tem que estar com todo mundo descansado e 100%, porque o jogo é lá. Caso de vitória, mano, já classifica, né? É, o Corinthians, ele praticamente, Domênico Gato, ele já tá classificado, né? Eu acho que não matematicamente ainda, porque o Corinthians não tem a pontuação suficiente. Mas psicologicamente encaminhou, né? Já tá selado ali. E tem que pôr o elenco pra rodar, né? Não dá também. Pra, porra, ficar com os caras aí. Todo mundo precisa de ritmo de jogo, né? Pra quando você precisar do jogador, o cara já tá 100%. O Corinthians ontem, na abertura da Liga Paulista, também ele goleou o São Paulo no futsal. Meteu 6-0. Tá dando manchete no futsal. Mas lógico, velho. Nem no salão os caras ganham, mano. Nunca no salão. Você nunca ninguém falou no futsal. Mas é o clássico. É o clássico, gente. Você tá maluco, rapaz. E uma outra informação aí referente ao Corinthians é com relação ao Bernard. O Bernard aí que ontem comentou-se a possibilidade dele poder vir jogar novamente no Brasil e pelo Corinthians. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas o Sérgio Genichian... que hoje é diretor lá no Corinthians também, trabalha na parte do futebol, ele desmentiu a informação. Ele falou que não existe absolutamente nada e que o elenco do Corinthians está fechado. Ele disse que para o segundo semestre, pontualmente, o Corinthians pode trazer um jogador. Mas falou que agora, exatamente agora, o Corinthians ele não vai trazer mais ninguém. Então, não sei até que ponto isso é verdade, né? Outro dia falou que o empresário dele foi lá para a Ucrânia, Sombra, para poder negociar lá a saída do jogador. É bom, hein, Manu? Não sei até que ponto também isso pode ter, ter a ver com o Corinthians. Bom jogador. Ah, mas hoje no Corinthians é a quarta opção também. Como assim, quarta opção? Quarta opção. Primeiro, titular, Sheik. Segundo, o Steven Mendonça. Terceiro, Malcolm. Como não? O Bernard vai ficar de fora do gol. Hoje o Steven Mendonça, peraí. Hoje o Steven Mendonça é mais jogador que o Bernard. Tô errado, Sombra? Pelo que você viu do Steven Mendonça esse ano? Eu, sinceramente, do que eu vi até agora do Steven Mendonça. Não é melhor que o Bernard hoje? Não perde nada pro cara, você tá louco. Veja bem. Eles estão jogando o Bernard pelo que ele jogou no Atlético Mineiro. O que ele tá jogando no Shakhtar? Nem jogar ele joga lá. Se hoje, se eu sou o Tite, tem lá o Sheik, o Steven Mendonça e o Bernard. Pra mim, o Bernardo é a terceira opção. Lógico que é, gente. Tô falando, ele tá achando que eu tô brincando. Não tô brincando, não. A gente não viu nem como é que o menino tá jogando. Mesmo mas assim, ele não tá jogando. Esse é o problema, Domenico Gatto. Ele tá brigado com o treinador do Shakhtar e faz muito tempo. E seria um desprestígio. Nem relacionado ele tá sendo. Que vem jogando bem quando entra. Lógico que... Ó, o Sheik hoje, RG, por toda a história que ele tem no Corinthians, aí por ser um jogador malandro, é um cara que o Corinthians depende também, ele tá em boa fase, ele tem que ser o titular. O reserva imediato é o Steven Mendonça. E o reserva do Steven Mendonça ainda é o Malcolm. O Bernardo é a quarta opção. Essa foi a minha opinião ontem com relação ao Bernardo. E principalmente pelo valor, né? Imagina. O cara ganha quase R$1 milhão por mês. Ficar refém de nome de jogador pode ferrar o clube. Torcedor gosta de grife. Torcedor gosta, mas não significa que é o sucesso. Tá então, o Bernardo devia voltar pro Galo. Quanto mais o tempo passa, mais exemplos vão mostrando. É que o Corinthians, Sombra, ele talvez esteja um pouco preocupado com a situação, porque o Sheik é um jogador que ganha muito e o Andrés ele declarou aí que o Corinthians ele não vai fazer extravagâncias financeiras aí. Onde ele der pra ir cortar, ele vai cortar. Ou seja, o Sheik tem um alto salário, pode ser que já rode. Você tem ali outros jogadores aí, no caso o Malcolm, que na minha opinião é a terceira opção do ataque. Ele pode ser, inclusive, negociado com o próprio Shakhtar, Domenico. Então, o Corinthians pode ser que esteja tentando amarrar, talvez, aí, uma possível ida do Malcolm e trazer o Bernard. Não sei, isso é achômetro, não é informação, mas vamos aguardar. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história, também da HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, seu bem. Muito bem. Amanhã eu quero ver a batata assar no Morumbi, você vai enfrentar o São Bento. Nossa! Timaço. É o time do seu Bento. É o meu time aí, agora amanhã eu quero ver o negócio. Quero ver como vai ficar lá o Morumbi. E o Luiz Fabiano pipocou. Ah, é? Com contratura na coxa. Mão na coxa? Não joga. E se bobear também não joga contra o São Lourenço. Mota pira, hein? E o volante também com edema. Também tá fora, que é o Souza. Mas pipocou? Então, ou será que foi uma sugestão de falar, pra não falar que eu te saquei? Eu acho que sente uma lesão aí e senta lá no banco. Mas deixa assim que tá bom. Sentiu. Oficialmente, ele tá machucado. Outro dia o Benjamin. Já vou falar sobre o que o Benjamin tinha falado. Assim, sobre o Luiz Fabiano, isso não é informação. Não é informação que eu vou falar. Isso é um palpite. Palpite que eu acho que talvez siga um pouco da lógica que existe no futebol. São Paulo deve estar desesperado para chegar uma oferta pelo Luiz Fabiano, para o Luiz Fabiano ir embora. Certeza. São Paulo deve estar desesperado. Primeiro, custa caro. Segundo, não ajuda em nada. Né? Terceiro, enquanto tá lá, é uma opção para o técnico escalar. Há um tempo atrás, e não sei, dizem muito isso, acho que foi o Calil que deu uma entrevista, mas eu não sei qual presidente aí do meio do futebol que deu uma entrevista. Também não vou dizer, vai, que foi o Calil. Porque às vezes a gente acaba citando e é injusto, às vezes a pessoa não falou. Mas tem presidente que chega e fala, faz o seguinte: olha, quando o técnico insiste muito num jogador que eu não quero, eu vendo o jogador. Quando o técnico escala demais um jogador que eu não quero, vem em campo, eu vendo o jogador. Despacha, Aí quando eu vendo o jogador, o técnico não tem mais o que escalar. O que não deixa de ser inteligente. É verdade. Porra. Eu não sei quais são as opções aí, mas me agrada muito. Ah, mas vai pegar o São Bento, vai fazer gol e só por isso, então... Eu o São Bento não é parâmetro pra nada. Jogando com o Luiz Fabiano, sem Luiz Fabiano, não é parâmetro pra nada, nada, nada. Não dá nem nada pra falar, né? Aí fala assim, ah, mas olha, aí, não, aí desfalca contra o São Lourenço, entra lá o Kardec, o Pato, e nem faz um bom jogo, né? Perfeito, São Paulo vem jogando toda hora com o Luiz Fabiano. Quantas vezes jogaram juntos Pato e Kardec? Ou seja, é aquela coisa de você ter que, né, entrar com um time que não foi treinado, é o ideal, seria o melhor, mas não foi treinado, não foi treinado dessa maneira. Jogou um ou outro jogo, os dois juntos aí. E o mais importante é que vai, não tem o Dória, né? Tá machucado. E aí o Lucão... É, não, olha, mas desculpa, o Paulo Dória Miranda. Machucado pra ganhar do São Bento. Eu sei, tô falando. Pede pôr o Lucão. Pô, tem que pôr o time de Júnior, pô. Só porque o cara ser profissional de São Paulo, tá ligado? São Vento, só Locão, no Locão, Louquinho, qualquer um. Foi lá. Ah, então eu vou jogar, meu. Mas a gente devia estar preparando o time pra Libertadores. Locão, aí, no Tricolor você já jogou um dia. É. Abracadabra. É, já jogou um dia. Dizem que ele é São Paulino. E você é São Paulino. E assustador, hein? Não sei se é verdade ou não, que o São Paulo teria ontem recorrido também a empréstimo bancário pra pagar aí os direitos de imagem atrasados. É que se fala nos bastidores, mas ninguém falou, né? Inclusive. Meu Deus do céu. Olha onde... Não tava pagando os empréstimos direitinho, tava tudo indo bem. Não tô dizendo que não tá pagando os empréstimos. Não, eu tô falando, não tava. Pegaram mais, né? Que recorreu... Olha, deixa pra lá, encheu o saco. Aí todo mundo um dia já recorreu ao gerente. Deixa eu dar uma dica. É uma dica aí, é boa. Vocês podem catar aí na internet. Pra quem gosta, pros São Paulinos, né, de uma forma geral. Ontem eu tava lendo uma... Estava lendo a coluna, uma opinião do repórter Alexandre Losetti, ele é do Globo Esporte. Eu gosto muito do trabalho do Ale Losetti, não o conheço pessoalmente. Eu vou até retuitar aqui a coluna dele, a opinião dele, que eu achei muito bom, viu? Muito bom. Ele retrata com perfeição as coisas aí que hoje acontecem no São Paulo Futebol Clube. Eu achei perfeita. Parabéns ao Losetti, hein? Resumiu em boas e poucas palavras a situação do São Paulo Futebol Clube. Ale Losetti, procurei na internet, o Globo Esporte, Ale Losetti, tem lá a opinião dele. Não deve ser muito diferente daquilo que você falou ontem, antes de ontem aqui. Não, não, não, não, realmente não é. Realmente não é muito não diferente. É. Eu não quero dizer que é muito bom o que ele disse, porque vai muito de encontro com aquilo que eu também penso. E foi, gente? Mas eu imaginei que fosse. Colocou bem, em boas. De uma maneira resumida. Sintetizou bem todos os problemas do São Paulo Futebol Clube. É uma dica. Eu gosto quando a gente vê coisas boas assim, eu gosto de indicar para que as pessoas leiam. Outro dia eu não falei para vocês verem lá o documentário, lá o Data Limite? Então, o São Paulo pode ter o jogo mudado aí, que nem o Palmeiras, viu, chefinho? Às 11 horas da manhã. A Polícia Militar também tá pedindo para a Federação Paulista mudar por causa dos protestos. Porcaria às 11, porcaria às 3, tanto faz. Na verdade, eu tava pensando em ir para São Bernardo ver o jogo hoje, mas é melhor não, porque talvez... Em São Bernardo. Não, o jogo do Corinthians, o jogo do Corinthians é na Arena hoje. Então, pior ainda, não vou lá porque vou me vaiar mais ainda. Não, lá você é querido. Mas eu que fiz aquela porra, troço é meu. Eu posso tentar ali. Lá você é chefe, você mandou. Isso é verdade. Ajudou muito. Aliás, tem uma reportagem no ESPN aí que sumiu 147 mil milhas, hein? 147 mil? Milhas. Como assim milhas? Dinheiro. Mas, não, pode... O estádio pode chegar a um bi e lá vai fumaça de... Né? Os valores. Tá na ESPN uma reportagem que era um dinheiro que não precisava ter sido dado. Desnecessário. E foi dado 147 milhões. Mas uma obra que vai... É sério mesmo, tá na ESPN. Uma obra que é legado pra cidade de São Paulo, tá certo? Legado, uma obra que cediu uma Copa do Mundo, cobrarem juros exorbitantes, eu acho um absurdo. E o que foi importante? É tudo correto, Lidinho, a gente deu de coração pra vocês, viu? É de vocês a obra que o governo federal pode dar. Mano, foi a Copa que encareceu o estádio, gente. Esse estádio ia custar 200 milhões. Aí, 147 milhas, na mais. Em vez de você continuar falando bobagens a bobagem, respeito... Bobagem, não. Verdade. Vamos falar de coisa boa, de coisa importante. Vamos falar da Poluar. Opa, vamos lá, Assombrar. Que calor que tá fazendo na cidade de São Paulo. Meu Deus do céu, que inferno. Literalmente, né? Malandro, o negócio tá quente, hein? Mas quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Poluar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Poluar, amigão, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. É top, é top. Esse é top, eu garanto. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você foi muito mais importante do que o Grambel. O Grambel não foi nada perto de você, Willis Carrier, é verdade. É, Domênico Gatto, pra você entrar de vez nesse novo clima junto com os ouvintes do Estádio 97, a Apollo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no 97 que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Sexta-feira, acertou as três perguntinhas, leva pra casa um split highwall de 9 mil BTUs. Moleza. Que baita presente, hein? Porra. Acessa aí, poloar.com.br e saiba por que a Apollo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do mundo. Estamos combinados, né? Com a Apollo Ar-Condicionados, você entra no clima! Chelsea e Paris Saint-Germain, quanto está? Peraí, pode ser o gol agora, ó. Aonde? Quase gol de Matuidi. Matuidi, mas foi o Matuidi que bateu o tiro de meta. Olha lá, que lancha. É, eu vou te falar um negócio, cara. O futebol europeu, e principalmente o futebol inglês, pode ser que até o Paris Saint-Germain se classifique. Mas o futebol inglês, outro dia na madrugada eu tive a oportunidade de assistir o reprise de Arsenal e Manchester United. Ela pegou na trave e correu toda a linha, sombra, só do outro lado. Né? Oh, viu, mano? Outro dia eu vi na madrugada aí o reprise de Manchester United e Arsenal pela FA Cup. Vou te falar, é outro futebol, é outro lugar. É diferente, esporte, né? Outra dinâmica, outra história. O esporte é o mesmo, mas ao mesmo tempo é diferente. Mano, não tem cera, ninguém se joga, ninguém briga com o juiz. Não é outra fica coisa. Aquele negocinho de toquinho de lado. Meu Deus do céu, são jogadores de futebol do mais alto nível, de boa qualidade. Exato, Garbor. Parece o Robinho no Palmeiras, igual. Então, jogam com objetividade, com velocidade, não tem cai-cai. É impressionante, cara. É impressionante. Pra quem gosta de futebol, realmente, ver um jogo do futebol brasileiro Dá nojo, né? É uma tortura diante daquilo que a gente vê dos grandes times ingleses, dos bons times europeus. Olha, é fantástico. Os caras atacam em bloco, defendem em bloco. Não tem aquele que é o molengão que não serve pra nada, que joga com o nome. Vou te falar, cara. Sensacional, sensacional. São grandes jogos de fato, viu? E aí fica o resultado da Copa, tá aí, esse 7-1 não é à toa, não é à toa. A gente vive aí de falsas estrelas. Tivemos um apagão, ilusão, né? Durante o jogo, tivemos um apagão, o que acabou prejudicando a equipe no todo, mas no segundo tempo, o goleiro alemão fez 4 defesas. Mais engraçado, hein? Muitos desses brasileiros, quando vão jogar lá, ou o cara se entrega. Ou corre, né? Ou ele corre, ou tá fora. Ou tá fora. Ou bate falta bem também. É, também. Brasileiro, eles gostam muito do brasileiro. Mas se o técnico pedir, o que o técnico pedir, você tem que fazer. É, se bem que acha o futebol francês, mais lemar, hein? Ó, depois... É Série B da Europa, igual Portugal. A hora que vocês quiserem, a todos da mesa, eu tenho que como homenagear a França através de um hino. Depois do hino, a hora que você quiser... Queria cantar o hino da França que depois, eu aprendi lá. Depois do próximo vídeo? Com certeza, a hora que você mandar. Depois do próximo... Eu não mando. A hora que vocês acharem melhor. Tá bom, tá bom? Certo. Então vamos lá, vamos aos ouvintes. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Alô? Alô? Quem fala? É o Fábio. Vem, Fábio. Tudo beleza? Tranquilo? Tranquilo. Fábio do que é nome completo? Beleza. Fábio Olinda de Menezes. Olinda de Menezes, quantos anos? 31. 3.1 RG hoje, com um cachorro latindo lá de fundo. Com cachorro de fundo. Toda vez que eu vejo aquela... Qual? Aquela namorada do comendador lá, eu falo, viu, Domênico? Fritichuga. Olinda. Mas é sensacional. Não, sem violência. A Marina Rui Barbosa, RG, ela tem o semblante de mulher mais limpa da TV. Como assim? Na verdade, acho que perde pra mim no meu programa. Eu sou mais limpinha que ela. Não, porque... por exemplo, tem uma atriz também, Motinha, que trabalha nessa novela. Vou pegar como parâmetro lá. Aquela outra lá que fez o negócio da Índia lá. Pegar com o negócio da Índia? O filho dela foi raptado lá, tudo mais. Caminho calma. Das Índias, você tá falando? Ah, sei lá, tá não sei o que posta. Novela, hein? Pra quem não assiste... Não, é porque de vez em quando eu vejo um capítulo ou outro, RG. Tá. Eu, às vezes tô jantando e passo aquela lá. Aquela mina lá, Nanda Costa. Nanda Costa, por exemplo, comparado assim, se tiver que falar, ó, Qual você acha que cheira melhor? Mano. A Marina Rui Barbosa ou a Nanda Costa? Como cheira melhor, velho? A Nanda Costa, mano. Ela tem cheiro, ela tem jeito de sabonete, mano? Não, tem, ô Motinha. É, inclusive, eu achei, por exemplo, essas propagandas que quando faz ela aí solta de... pum. Quê? Quando ela solta pum. Não, ela não faz isso. Não? Não faz nunca? Isso. Nunca? Não vai no banheiro? Não. Não vai no número dois? Ela não come que é pra não precisar ir, mano. É verdade, mano. Fala no ar, Rude, cacete. O que que foi, velho? Fala, tonto. Porra, não dá pra entender o que você tá falando. É, fala, você já falei. Eu não falei nada. Ia falar. Eu tô vendo o jogo aqui, ó. Tá bom. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora aí, cara? Aqui é Freguesia do Zero, Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Ô, cuidado aí, hein, velho. Por quê, mano? Portuga tá aí. Vou falar de novo. Agora, Portuga. Eu não sei por que Santônimo e Osbonia, e eles colocam lá... É área sujeita a inundação. É. E ninguém faz nada. Ele só põe a placa. Ah, só põe placa. Só põe a placa pra inundação. Aí aparece no Datena, no cuidar resíduo. E tirar a placa, não. Eles escrevem lá, área de inundação. Mas continua lá. Ah, ninguém faz nada. Beleza. É brincadeira. Não é fácil não, hein? Tem que contar os mosquitos da dengue aí. Estão matando todo mundo na freguesia. O que tá tendo agora é dengue aqui na Brasilândia e na freguesia. Ô, diz que uma senhora morreu aí. O pessoal joga lixo naquelas porcarias ali perto da Najar de Souza. Para com isso aí, rapaz. O canal. Culpa do povo, Portuga. Ô, Portuga. Liga aí, mano. Ô, Domênio. Opa, fala, mano. Você manda aqui. Não, não, mano. Esse negócio de dengue aí, é importante a conscientização da consciência da rapaziada, né, mano? É, a conscientização da consciência. É. Que é o seguinte, mano. É. Pra quem não sabe, chama-se a Aedes do Egito, né, mano? Aedes aegypti. Ela surgiu lá das águas paradas do Egito, pá, né? Desde aquela época. Exatamente. O que é a dengue? É um animal... Ele é meio conflitante, tá ligado, mano? Por quê? Como é que é assim? Porque ele é um bicho que avoa. Certo, avoa. Ele voa. Isso. Mas se reproduz nas águas, tá ligado? Tá. Então ele é tipo... Anfíbio. Exatamente, é um animal anfíbio que avoa. Que voa. Exato, que tem asa. Mas o pessoal que vai no motel também se reproduz na água? Não, não. Também, na banheira. Depende, né, mano? Aquelas banheiras devem se reproduzir, meu irmão. Ó, eu me reproduzo nas caixas d'água do capão lá. Entendi. Ó, só que, ô, mano, qual que é a treta desse bicho aí? Fala. A dengue nada mais é que um pernilongo. Mas com dengue, tá ligado? Ah, ele pegou a dengue do pernilongo. Ah, exatamente, mano. Então, assim, viu o pernilongo? Viu o pernilongo, sai correndo, mano. Certo. Você não sabe se ele tem o bicho da dengue ou não. Tá contaminado e quando, ou não. Quando você tá com raiva, você chama ele de anfíbio da. É mais ou menos isso. Aí, só rapidamente, só pra terminar aí, pra. Não, fique tranquilo. Os ouvintes da rádio, eu entendo. Ninguém tá com pressa aqui. Hoje em dia. A dengue tem sofrido várias mutações. Ela é tipo um X-Men dos parasitas, tá ligado? É, então, igualzinho. Olha aí. E como é que ela se reproduz? Reproduz nas águas paradas. Então é o seguinte, tem que ter consciência. Aí faz o que com a água? Não, se você tiver um vaso ou um pneu que esteja água parada, você vai lá uma vez por dia e mexe. Pá, pá, pá. Como? Não, se você tiver uma coisa de água parada, tipo um pneu de carro. Pá, pá, pá. Então, você vai todo dia e mexe, mano. Mexe. Porque aí não vai ser mais parada. Você não vai. Vai ser andando. Exato. Não, mano. A água não vai ser mais parada, entendeu, mano? Você tem que mexer na água todo dia. E não bastando, agora também tem a chikungunya, que é o primo da dengue. É o que eu falo, mano. Pra ter conscientização, basta se conscientizar, tá ligado, mano? Ah, curtiu isso aí, mano? É muito bom. É isso aí. Dicas de saúde com o humano. Não, mano. É sério. A parada é séria. Valeu. Ô, meu velho, e o time aí, brother? Aqui é, puta, meu. Fala aí, Sombra. É nóis, tricolor. Crise, faz parte, mano. Crise faz parte. Se não tiver satisfeito, já falei. Relaxa, mano. Se não tiver satisfeito, uma hora acaba, Zica. Se não tiver satisfeito, eu vou embora. Trimundial. Tem muita história. Fazer o quê? Nunca será. Exatamente. Ai, nunca será. Se lascar. Nunca serão. Isso é eterno, né? Pô, eu fiz isso faz muitos anos aí num quadro, rapaz. Quem viu, nunca mais vai ver, velho. Então quando eu fiz o esquadro do Capitão Nascimento, ainda dava pra jogar o Corinthians, agora não dá. Chupa, trouxa. Ô, pode pagar pau aí. Diz aí, baba ovo mesmo. Paga pau não, mano. Fábio, que você gostaria de falar, cara? O cachorro. O cachorro aqui tá punk, que cheguei na academia e o cachorro tá causando. Fala pro corintiano dar um tempo aí. Vai dar um tempo. Pode ser corintiano mesmo, só tem corintiano aqui, essa raça aqui, meu. Corintiano, cachorro não. O cachorro é muito mais digno que você, o seu mané. Que isso, o cachorro tem pedigree, joelho. É isso mesmo. Como assim? Não, não, não, não, não. Não vem com essa história de fazer associação esse de cachorro. Esse cachorro dele é corintiano, eu sei. Por que não tem pé de gris? Porque, não, presta atenção, por quê? Não existe pé de gris. Pé de gris você viu aonde? Só tem pé de gris. Vocês não estão percebendo. Pé de gris não existe. Mão de gris, pé de gris. Eu não quis dizer que todos. Só um minuto. Eu não quis dizer que todos os cachorros são corintianos. Esse aí é corintiano, porque o São Paulo tá falando, ele não deixa. Quando um. Sabe aqueles corintianos chato que fica falando? Isso, é mano, igual, é esse. Esse é corintiano, pô. Uhum. Deixa eu te falar. Ô, Dodô, o pior aqui, esse cachorro aqui, é o poodle do meu pai e ele é palmeirense. Ih, aí é um poodle. Então ele tá poodle da vida, né? Nossa, ele é palmeirense. Não, não, pelo contrário. Tá poodle da vida. Eu fico contente porque meu pai tá feliz. Meu pai, um ano passado, quase morreu do coração. É, mas foi, e não, não morreu. Pronto. Quase morreu. É, mas já foi e não morre do coração. Tá pode morrer. Agora ele tá feliz. Brasil, a zica, nós passamos a zica. Mudou de muro. Olha lá, hoje tá esquentando. Quem lá. Tá esquentando? Ah, qualquer lanche. Mas aí, Sombra, time que tem brasileiro faz isso. Fazer, bom, a gente não tem muito o que fazer. A gente que não a gente vai fazer pra ajudar esse time aí, Sombra? O que, que a gente vai fazer pra ajudar aí? Olha, eu a tenta... torcida tenta ajudar, mas o clube não libera ingresso pra gente ajudar. Olha, é... torcendo, incentivando, que é o que a gente pode fazer, né? É, o máximo que tá na... O ouvinte mandou um e-mail até mostrando ó, que ele queria comprar o ingresso pro jogo contra o São Bento. Uhum. Aí ele mostrou lá, congelada a foto da tela, não tava nem à venda. O jogo é amanhã... E se eu não me engano, até ontem, não sei que a partir de horas que ontem que liberaram, ou seja, querem liberar com poucos dias de antecedência. Esse jogo é, pode ter 8 mil pessoas só, o pessoal tá falando. Não, mas a, Fábio, mas a minha mãe é São Paulina. Sim. 65 anos minha mãe tem, e ela falou assim, não, quero ir no Morumbi. Eu falei, mãe, amanhã, se você quiser ver o jogo, São Paulo, a gente pode ir, que a gente pode fazer que nem uma maratona. Você pode correr por todos os setores que vai estar mais vazio do que... É, mas é precisa ver se ela vai conseguir o acesso para poder entrar no estádio. Com não, o, tal, mas... o tal do ingresso. Ô, Fábio. Será que... Pode falar. Não, fala você. É que você pede para eu falar, então fala você. Não, quero falar porque eu tô tipo... tá nervoso. Será que alguém... Tem que estar nervoso, né? Não é possível. Calma, calma. Você seguir, ou você fala ou Sombra. Meu Deus. É, e muita gente agora. Não, eu vou falar agora aqui, então. Será que alguém vai ter pulso firme nesse time para poder botar o Souza, o Ganso e o Luiz Fabiano no banco? É, podia já ter feito isso antes, mas agora estamos às vésperas aí de jogar contra o São Lourenço. Será que vai dar tempo de encaixar o time? Nossa, porque ó, concordaria, tipo, que nem você falou, mano, esse dia aí. Põe o Denilson, o Thiago Mendes. Denilson! Michel Bastos, Centurion, Pato e Kardec. Bota esse time desse jeito pra jogar. Pô, a gente tem velocidade no meio de campo. A gente tem criatividade aqui saída, porque esse Thiago Mendes aí é bom, jogou muito bem. E ele, segundo volante, é bom jogador. Esse ali, é o time que vai jogar ali. Contra o São Bernardo, contra o São Bento. Fábio, eu entendo como você, penso como você. Nós poderíamos ter um time com mais mobilidade dentro de campo, né? Concordo. Isso. Perfeito. Agora é lógico, né? Isso aí também tem que passar pela concordância do técnico. O técnico também tem que enxergar da mesma maneira. Precisa ver todos os elementos que movem os bastidores do São Paulo para entender se o melhor do São Paulo é colocado só pela teimosia do Muricy ou por outros ingredientes os quais a gente não conhece. O outro dia, aqui, um amigão aí que veio nos visitar aqui na Energia 97 e que às vezes conhece algumas pessoas envolvidas, diz que é o seguinte, olha, o Bosquilha, por exemplo, é um jogador que não é dado muita chance para ele, porque não adianta apostar nele agora, porque ele é a grande moeda de venda, é a grande mina de ouro pro São Paulo fazer dinheiro no meio do ano. Ah, sim. O Rodrigo Caio também, né? Rodrigo Caio também. Aí mina talvez... de ouro também. Então a gente fala, ah, por que o Bosquilha nunca tem chance? Será que é porque é justamente para preservar? Já sabe que tem um mercado muito bom, pode vir oferta boa do exterior, né? Fala assim, ó, já não põe para jogar, porque se machucar pode acontecer que nem o Rodrigo Caio e a gente perdeu o dinheiro. São Paulo precisa muito de dinheiro, porque as suas gestões vêm sendo horrorosas. São Paulo tem dívidas bancárias gigantescas. E as pessoas que estão lá no Morumbi, eu não sei se elas estão tão capacitadas a conseguir diminuir esses gastos e diminuir essas dívidas e conseguir gerar mais receitas. A levar em conta como eles tratam a questão sócio-torcedor, venda de ingresso, acho muito difícil que sejam capacitadas para isso. Pelo menos esses são os dados que a gente vê. Agora eu vou te falar, eu falei agora que eu estava lendo aqui da coluna do Ale Lozette, né? É, eu sei que você, o torcedor basicamente gosta muito de falar do infield, né? Da coisa que acontece dentro do campo. Qual é o time que deve ser escalado? Concordo com você. Pato e Kardec me parece uma solução muito melhor. O Thiago Mendes, o Souza, que eu não sei como conseguiu ser convocado para a seleção brasileira, não por ser mau jogador, eu entendo até que é um bom jogador, mas vem fazendo uma temporada horrorosa, onde ele não marca e nem ataca, e não apoia, não faz nada. É, fica perdido lá. Bom, mas eu estava falando então dessa coluna do Lozette, e se eu não me engano foi ele que escreveu, ou então outros torcedores que comentam. O São Paulo cobrando R$120 o ingresso mais barato da Libertadores da América e tentando, é a mesma coisa que tentar empurrar a goela abaixo o plano sócio-torcedor. Ou, tipo, se você for sócio-torcedor, você vai pagar menos. Se você não é sócio-torcedor, você vai ter que pagar R$120. É a estratégia deles, né? É, estratégia lamentável. Uma estratégia lamentável, porque o torcedor, ele deve ser o sócio-torcedor não só por uma faca na garganta envolvendo os jogos de Libertadores da América. Tem que ser obrigado, né? O plano sócio-torcedor envolve muito mais do que simplesmente, tá vendo? Se você não ficar sócio-torcedor agora... Você não vai ver o jogo. Nós vamos te roubar! Vai pagar... Não acho que é roubar, mas eu entendo a ótica da diretoria, roubo, Sombra. Eu não acho que é roubo não, cara. Porque quando você, teoricamente, força o cara a se tornar um sócio-torcedor, Sombra, você acaba prestigiando aquele cara que vai sempre, aquele cara que vai mais. Com relação a esses caras aí... R$120 o ingresso mais barato. Não, mas Sombra, eu entendo que é alto valor, mas pensa assim. O cara que paga, talvez, aí R$120, é aquele mesmo cara que muitas vezes fala, só vou na final e o cara tem o direito de ir. Mas eu acho que o clube também tem que zelar pelo cara que é frequente, aquele cara que é assíduo. Eu acho, mano, que o sócio-torcedor tem que ter vantagem. Mas, tem. Não. O São Paulo ele fez um pacote, Sombra, para os três jogos em casa, para o cara que é sócio, o cara pagar R$100. Por exemplo, o cara que não vai sempre, ele tem condições de pagar esses 120. Mano, é aquele cara que ele vai uma vez na vida, uma na morte. É igual aquele cara, vou no show do Michael Jackson. Mano. Vou no show do Paul McCartney. Vou no show de sei o quê. O cara tem aquela condição de pagar esporadicamente um valor mais alto. Cara que é assíduo, aquele cara que frequenta sempre o estádio, é aquele cara que ele vai desembolsar sempre pra poder ver o clube. Eu acho que o São Paulo, nesse quesito, eu acho que ele tem razão. Bom, então tá bom. Mas na minha opinião, é um assalto ao bolso do torcedor. Existem milhares de torcedores que o cara simplesmente, ele não quer ficar sócio-torcedor. Primeiro, ele não quer arrumar um compromisso de pagar tantos reais por mês. Segundo, o plano sócio-torcedor, o São Paulo, ele tem que prover algo muito interessante para, antes de mais nada, credibilidade. Credibilidade. Eu sou sócio-torcedor. Para voltar a ser sócio-torcedor já foi um parto. Eu comprei o plano sócio-torcedor. Falei aqui no ar, eu não recebia os vouchers. Eu não recebia nada. Não recebia minha carteira de sócio-torcedor também. 60 dias. Não recebia. Como é que eu... 60 dias para... É absurdo. 60 dias então, perdeu quantos jogos? Então, tudo que envolve o plano sócio-torcedor do São Paulo... É mal feito, mano. Vem sendo mal feito há muito tempo. Não, mas aí é uma outra discussão. Nessa parte concordo plenamente com você, Sombra. Eu acho que o São Paulo poderia aprimorar sim. E falta talvez humildade por parte do São Paulo de chegar pra reconhecer que tá errando. De chegar lá no Corinthians e trocar uma ideia como é que é feito, ou então chegar no Palmeiras e trocar uma ideia como é que é feito, porque os dois clubes têm feito e têm dado certo. Tanto é que o Corinthians cresce a cada dia e o Palmeiras também. Eu acho que talvez falta um pouco mais sensibilidade do departamento que cuida disso no São Paulo conversar com os vizinhos. Não vou fazer Mas isso, nesse quesito, Sombra, eu concordo plenamente com você. É uma outra discussão, aí eu já acho que você tem razão. Pode se aprimorar, pode se melhorar, é óbvio. E para que você exija que o cara se torne um adepto do programa, esse programa tem que funcionar direito. Coisa que o São Paulo talvez não tenha feito. Agora, com relação a esse lance mesmo do ingresso, eu entendo a postura do São Paulo e acho que aquele torcedor que vai uma vez na vida, uma na morte, ele pode pagar um pouco mais caro. É igual aquele cara que... O cara que vai o campeonato todo, Sombra, da primeira partida até a décima, ele vai gastar uns X reais, tá? Ele tem ali uma conta, X reais. Ele não pode pagar R$120 no ingresso. Se ele for sócio-torcedor, vamos supor que ele gaste 1.200 durante o campeonato todo. Agora o cara que só vai numa final, ele pode pagar esses R$200. Nós estamos falando de jogos eliminatórios. Não são jogos eliminatórios, são jogos de primeira fase. Tá falando de jogo paulista, onde o ingresso mais barato custa R$120. Tô falando de Libertadores. Então o ingresso é R$120. Um plano de sócio-torcedor tem que ser bem elaborado. Tem que nascer da sua base muito bem elaborado. Saber atrair o torcedor. E o São Paulo tem que estar atento a uma coisa. O torcedor do Palmeiras e do Corinthians, que tem uma quantidade muito maior de sócios-torcedores, inegavelmente, são planos que foram mais bem elaborados e tiveram um grande empuxo, um grande, uma grande mola propulsora, que foi, claro, as novas arenas que foram construídas, tá certo? Ah, mas o Corinthians, ele tinha crescido muito desde a época do Pacaembu, Sombra. Mas já vinha numa... Mano, eu sei, mas continua crescendo muito. O São Paulo hoje tem 50 e poucos mil sócios torcedores. Mais ou menos próximo do número que o Corinthians tinha antes da arena, tá? Então, o São Paulo tem que entender que para você ter sócios torcedores, você precisa ter credibilidade, você precisa propor planos onde o torcedor realmente ele tenha vantagens, não tentar empurrar goela abaixo com um preço de R$120. Quer fazer o seguinte? Ah, tudo bem, olha, sendo sócio torcedor, você vai pagar R$50 o ingresso, tu beleza, vai pagar R$30 o ingresso, legal. Sem ser sócio torcedor, é 60, o dobro, mas 120 não dá, 120 não dá. O torcedor do São Paulo, o São Paulo, desculpa, viu, Fábio, eu tô tomando muito tempo. Não, pode falar, porque é bom escutar as opiniões assim, porque, torcedor, pelo amor de Deus. Há 20, 30 anos atrás, o torcedor de São Paulo era conhecido como torcedor de final. O DNA do torcedor de São Paulo é diferente do DNA, ou pelo menos era diferente do DNA do torcedor palmeirense e corintiano. O São Paulo, de fato, há décadas atrás, o DNA do São Paulo, do torcedor de São Paulo, veio realmente de uma torcida que tinha a sua predominância, não vou dizer na elite, mas na classe média alta. Isso é fato, irrefutável. O São Paulo sempre era minoria nos estádios, até meados dos anos 80. A torcida de São Paulo nos clássicos, ela era menor que a do Palmeiras, ela era menor que a do Corinthians, até meados dos anos 80. A partir dos anos 80, que o São Paulo teve uma sequência vitoriosa, enorme. Campeão paulista 80, 81, 85, campeão brasileiro 86, campeão paulista 87, 89. Com a conquista dos títulos, ela foi se popularizando. Porque até então, o São Paulo era o time de elite. Torcer para o São Paulo era mais aquela coisa do time vencedor, time da elite. Então era muito que se seguia assim. Aí o São Paulo, pelos títulos que começou a vencer, em profusão, até 93 era um absurdo, de 78 de 77 a 93, era muito título, ganhou muito. Isso trouxe a popularização. E a gente não pode... E aí ficou difícil dizer, o São Paulo agora é um torcedor modinha. Porque o São Paulo lá, à beira de rebaixamento, tava pondo 50 mil negros no estádio. Mas quando reduziu o preço dos ingressos. Peraí, o ingresso custava R$2, Sombra. Porque é o povo. Aí foi o marketing do drama. São Paulo tava pra cair. Aí trouxe o Muricy, aquele negócio, mobilização, mas bota. Não era uma parte, não, engano seu. O custo do São Paulo, desculpa, não tinha um ingresso ali no Morumbi, inclusive a área de cativas, que custava mais do que R$50. Bom, mano. Não custava, gente. Então é o seguinte. O São Paulo só lotou, todo mundo falou, é o marketing do drama. Trouxe o Muricy começou a resgatar o São Paulo, tirou o São Paulo do rebaixamento, mas o faturamento era baixo, porque o ingresso era barato. Se o São Paulo estivesse à beira do rebaixamento na década de 70, 80, não ia lotar Morumbi nenhum. Não ia. Não, isso pode ser. A torcida do São Paulo mudou. Ela era uma torcida de final. Era de fato. Era a torcida que só ia na boa. Era. Com certeza. A torcida do São Paulo mudou. E quando você fala, principalmente, que lotou porque o ingresso era barato, quando ele fala ingresso barato, significa o quê? Povão. Povão vai quando o ingresso é mais barato. Então a torcida do São Paulo popularizou. Mas chegou a um ponto que a incapacidade administrativa e de você conseguir colocar os ingressos à venda do São Paulo e de você conseguir fazer um marketing competente, a capacidade do São Paulo Futebol Clube de atrair o seu torcedor, ela chegou ao bizarro de você colocar numa primeira fase de Libertadores da América 18 mil pessoas. Não, mas nessa parte eu concordo plenamente com você. Conseguiu. Plenamente. Se antigamente o torcedor era um torcedor de São Paulo, era um torcedor de final, isso foi desmentido nos últimos anos. O São Paulo, quer queira, quer não, não importa o preço, porque se o cara é de final, não é o preço que define. Se o cara é torcedor que só vai na boa, não é um jogo para fugir de rebaixamento que era boa. Porque ali popularizou. A torcida do São Paulo hoje se popularizou. Gol do Chelsea, infelizmente. Gol do Chelsea. Tô quase indo embora. Quem riu? E o jogo em Paris já tinha sido 1-1, né? Agora, você não conseguir fazer marketing, arrastar torcedor pro estádio, quando sua torcida se popularizou, você não conseguir levar o seu torcedor pro estádio, pelo amor de Deus. E outra, São Paulo aí conseguiu colocar 50 mil pessoas aí, cobrando. E outra, hein? A história do ingresso R$10 era num pequeno setor do estádio lá, atrás de um dos gols. Nos outros não era tão barato. É, escuta. E mais, você mesmo foi o primeiro cara que sempre falou que o futebol tem que ter preço popular. Eu acho que tem que ter. Acho que tem que ter, mas, ô Sombra, então, é esse preço exercido pela diretoria do São Paulo? Por que no Paulista não custa 120? É porque a diretoria do São Paulo sabe que a torcida só vai em Libertadores. A própria torcida do São Paulo fala, gostamos de Libertadores. Ou não é esse o discurso que o torcedor usa? Mas você só deu 18 mil. Mas é que tá, ô Portuga. Primeiro, teve um impasse na compra de ingressos. O sistema não funcionava, tá certo? Muitos caras que compraram o negócio, a ideia do sócio-torcedor do São Paulo, não receberam a carteirinha. Não tinham como comprar o ingresso. Os que tinham a carteirinha não conseguiam comprar também. Então foi um problema de sistema, Sombra. Não é só de sistema. É isso que a gente tá falando. Mas a torcida do São Paulo, eu também acho que é um absurdo, mas o próprio torcedor do São Paulo se rotula como torcedor de Libertadores. A diretoria bancou essa ideia de que lotaria com esse preço. R$120, mano. Quanto eu também acho que é um roubo. Quanto é o preço de um ingresso de arquibancada no estádio do Palmeiras? Caro pra caramba. Não, caro. Quanto tá, Rudy? Você que tá indo lá. Ó. No lugar, mais de 100, não é? Ó, atrás do gol, às vezes é 80, às vezes é 60. No meio... É 250. Mas tem plano? Não, arquibancada. Arquibancada. Onde a mancha verde fica? Isso. Hora é R$60, hora R$80. Não é 120. Não. Mas tem plano. Não é Libertadores. Novo, hein? Não é 120. Oh, e no estádio novo. Com um estádio novo, com vias de acesso mais fáceis que o estádio no Morumbi, mas E o Avante não paga nada, viu, Sombra? É isso que eu ia falar. No mínimo, arrogante direção do São Paulo Futebol Clube. E o Avante não paga nada. Pra não dizer incapacitada, teve a manha de meter um ingresso de arquibancada a R$120. Não vai. É um absurdo. É um absurdo. Aí esfolar também. Não tá na mão de ninguém. Mas eu vou falar um negócio. Aí esfolou. O Mano, eu tava no carro ouvindo, o Mano falou assim, negócio desse que o Sombra falou 120, você falou, não, mas só os torcedores. Vou te falar. Chantagem. É chantagem. Óbvio que é. O sócio-torcedor, eu acho que você incentivar o teu torcedor a ser sócio-torcedor é legal. Mas você tem que pegar pela paixão, pelo amor, pela aquela coisa. Não, mas a tendência assim, é essa hoje em dia, Benjamin. Peraí. Final, se o cara não for sócio-torcedor de algum clube, ele não consegue comprar ingresso. Isso tá na cara. Você não entendeu o que eu falei. Eu entendi, é que você falou, a chantagem, eu concordo, mas o clube tá agindo assim pra poder aumentar o faturamento. Não vai aumentar, é um tiro no pé. Se eu faço uma campanha, põe lá o Rogério Ceni, põe o Careca, põe o Raí... Torcedor de São Paulo, precisa ajudar, bababá, bababá. Não chegando. Isso aí é o seguinte, ó, bacana, você quer ver o São Paulo? Você não gosta de Libertadores? Não é a Libertadores? Você não é apaixonado? Não é? Então é isso, é 120 porcos em bancada. Não, mas é caro, vira só os torcedores. Pô, velho. E outra. Mas foi essa a estratégia. Então, eu tô falando, mas é errado, isso é chantagem. Isso não é estratégia. Isso é sacanagem, isso é chantagem. Somente você precisa da torcida. Pode pressionar. O Palmeiras tá fazendo aí 100 mil caras aí. O Paulo Nobre não virou tá na chegando televisão em 102 e falou assim, já. Ou vocês compram aí, ou você vira sócio torcedor, ou não vai assistir jogo, hein? Mas não, a tendência não, daqui não. Um tempo, gente, é isso pelo... acontecer. Não é isso que eu tô falando. Não, mas o Ben tem razão, 120 não, cara. Sombra. É, mas por exemplo, imagina. Peraí, deixa eu só terminar. Não é isso que eu tô falando, mano. É a uma forma como da torcida faz. Do Palmeiras. O Palmeiras foi o quê? Foi no emocional. Olha, quase caímos. Vamos nos reerguer. Estamos contratando. É um novo. Vamos montar um time. É a hora. O torcedor vai no emocional. Tudo bem, tem o estádio. Agora, ó, negócio é o seguinte, bacana. É 120 pau. Quer. Não quer virar só os torcedores. Então não vai. Gente, a questão é a seguinte. Numa final de campeonato... Desculpa, só a última frase. Aumentou o número de sócios torcedores do São Paulo? Ainda não, porque não tá funcionando. E o time tá mal. Aumentou. Agora o negócio mais... Mota. Aumentou 10 mil. Mota, o que vai fazer... O que vai fazer... O que vai fazer... Foi 53. Agora tá 53 mil. Aumentou. Então eu tô errado. Mostrou, mas é que tá. Fora isso, Benja, poderia ter aumentado muito mais se o São Paulo fosse um time convincente. Tá certo? Se o Morumbi fosse moderno. Tava na cara que isso daí aumentaria. Porque querendo ou não, Motinha, a tendência hoje, se o cara quiser ser um assíduo frequentador de estádios, o cara tem que se tornar sócio-torcedor. Pode ser do Corinthians aí, que é o fiel torcedor, o Avante do Palmeiras, ou então o próprio sócio-torcedor de São Paulo, ou o negócio lá, o sócio rei, que é do Santos. O negócio é o seguinte, numa final de campeonato, não existirão mais ingressos em bilheterias daqui a um tempo. Tá na cara isso daí. Porque um programa desse daí de sócio-torcedor, fiel torcedor, vamos supor, o estádio do Corinthians, tem 20 mil lugares de arquibancada. O programa tá beirando os seus 100 mil sócios, por exemplo. Quem for mais assíduo vai ter prioridade de compra de ingresso. Como que você vai alocar? É gol do PSG, Davi Luiz. Vocês falam isso, pra fechar o raciocínio. O negócio é o seguinte, você tem um lugar ali no estádio com 20 mil torcedores disponíveis pra assistir uma partida. Se você tem 100 mil adeptos do programa, tá na cara que você não vai conseguir alocar todo mundo dentro do estádio. Sendo assim, o cara tem que ser assíduo. Esse ingresso, gente, ele não vai mais pra bilheteria. Ele não existirá mais. Ele vai ser virtual. Vai ser do cara que paga o plano e aderiu ao projeto de sócio torcedor. Isso é óbvio, gente. É, mas, óbvio. Mas não é isso que a discussão é. Já cresceram 10 mil, foi desde o começo do ano. O São Paulo não... Eu perguntei agora. E outra coisa, e não foi por isso que cresceu. Não foi por isso que cresceu, não. Que as pessoas ficaram sabendo do preço do jogo contra o São Lourenço dias antes do jogo. Dias antes do jogo. Não ficaram sabendo desde janeiro que o ingresso ia custar R$120. Não ficaram. Que a crescida veio da torcida de São Paulo, veio muito no embalo da contratação do Centurion. Também. Mas depois veio a história que é R$120. E mais, se você tem 52 mil sócios torcedores e você só tem 18 mil pessoas no estádio, desculpa. Tem muita coisa errada. Como tá errado, Sombra? O sistema vai prestigiar. Errado. Peraí, o do Corinthians é assim e não tem nada errado. Não, você vai prestigiar quem mais vai pra jogo. Você abre, por exemplo, uma Sombra. Você tem a... Ele tá falando que o Morumbi tava vazio. Mesmo com 52. Vazio, é isso que ele tá querendo falar. Pensei que você tá contestando aí o número de sócios torcedores aí contra... Ninguém compra. E só passar a informação lá pro Rudy lá, é que o Avante ele paga sim. Paga sim, viu, Rudy? Paga não. Ele paga sim. Ele paga sim. Só os planos mais tops não pagam. Avante Ouro não paga. É, esse é o top. Ó, até 20 reais. Ô, Benja, até 20 reais você paga meia entrada. Eu ia falar que não dava, eu não queria cortar ninguém. Até 20 reais você paga meia entrada. Passou disso, o meu é de R$70, R$69, não sei o que. Eu não pago atrás do gol. E é o que esgota mais rápido. Você tá no plano rico. Fábio! Não, o rico é de 200. Opa, plano chique, chique. Fala o plano. Aí, Fábio, fala aí. A Jane não falou nada. Ah, então, não, mas que nem. Na época, eu lembro, foi no Juvenal ainda, que era R$10. Até que o São Paulo foi uma das maior público do brasileiro, acho que durante 2 anos seguidos. Por causa que fazia o ingresso a R$10, todo mundo tava indo. Se fosse meu, torcida de final, não ia ter ninguém. Não ia, não. Que nem a R$120, dentro. A maioria da pessoa, dos pessoal aqui vem aqui da Zona Norte, como é que vai lá pra Zona Sul? Aí você vai de carro, tem que pagar pra quem flanelinha, filha da puta lá. Opa! Oh, a boca! Que fica, ainda que cobra os 50 contos pra ficar olhando o carro lá fora, porque Fábio, não tem estacionamento. Olha, vamos fazer uma conta simples. 120 do ingresso, você vai gastar mais ou menos... Pra ir pra lá sozinho, se for sozinho de carro, você gasta no mínimo R$250, mano. Olha, vamos supor, vai você e mais uma pessoa, são 120, 240, mais é 50 isso. Pra deixar o carro lá na mão do flanelinha, gasolina, são 200 você vai pôr. 290, mais o lanche é 300. Peraí, 50 jogou ruim, se o jogo for bom, jogo de final, o cara cobra 100 pau de estacionamento. Mais de R$300. É por aí, mano. Eles mas o cara que não tem, ele vai de ônibus, gente. O cara... Não paga flanelinha, não gasta gasolina. Inclusive, o acesso de ônibus ao estádio do Morumbi é uma coisa impressionante. Tem linha pra caramba. Ué, não é você mesmo que falou que tinha o metrô agora lá? Não inauguraram? Deu problema com a empreiteira que tá fazendo? Não fizeram ainda o bagulho? Não entregou? Os caras estão dormindo na obra, apareceu lá, rapaz. Não acabou a obra, o governo tá tendo que... O metrô mais perto lá é o Butantan, né? Os trabalhadores jogam dominó a tarde inteira. Ninguém trabalha, o vergalhão tá apodrecendo. Pega aquelas vans que vem pro centro de madrugada. Pra um jogo, mais de R$300. Salário mínimo é 714, 720. Não, e só quem mora no Morumbi sabe como é horrível andar de carro lá, ainda mais em dia de jogo. Ah, de carro, então você fala. É horrível, horrível. Ali é roleta russa. E se o cara for pra um filho? Horas. Se o cara for pra um filho comer um churro, alguma coisa no estádio, o preço é exorbitante. É caro, gente, é caro. Ô, Fábio! Opa! É isso aí, cara, mas temos que protestar mesmo, cara. Temos que protestar. Se a gente fica calado aí, bichão. Não, protestando já não sei se melhora, mas calado é que não vai mesmo. Não, isso eu acho que tem que fazer, reivindicar aqui, né? A gente reivindica por várias coisas que estão acontecendo aí. Estão querendo pedir um impeachment aí da Dilma. Estão querendo fazer várias reformas aí, políticas aí. A gente tem que fazer como for, tem que reivindicar na porta do CT, sem quebrar, sem fazer essas patifarias, isso é coisa de vândalo. Tem que, tipo, fazer um... Não vamos no jogo. Não vamos no jogo. Chegar lá na porta, não entrar. Esse é o melhor remédio. Isso é palhaçada, não vou pagar, não. Mas pelo amor de Deus, você paga R$120 pra chegar lá dentro, ver o morto ganso jogando, que pelo amor de Deus, velho, o cara parece o jogo do caranguejo, você joga de lado. Mano. Luiz Fabiano, morto pra caramba. Aí Benji. Eu sou um cara que eu gosto de ver futebol. Luiz Fabiano também, Benji. Eu chego, eu vejo... Ele não Deus fala, de Deus. Ele é brother. Não, que brother, sou brother. Bigarro. Que brother, sou brother de ninguém. Fábio, um abraço, Fábio. Opa, um abraço aí pra todo mundo, vocês aí são... Foda mesmo. Ah, demais, irmão. Ele fez ainda com remix, mano. Ele pareceu mais que velhinho. Tchau, sua gostosa. Essa parada aí mesmo. É o único programa que tem, que todo mundo aí, cada um torce pra um time, mas sabe analisar os outros clubes também, sabe valorizar os outros clubes que não estão jogando bem, porque Quando você liga naquela Band, tem aquele cara lá que só fala besteira. Mas você assiste. Então, por que você assiste? Que eu assisto as fotos do esporte. Que é e não se assiste. Obrigado, velho. Os caras falam, mas assiste, véio. Cara. Eu vou defender o cara, não precisa assistir pra saber que o cara só fala bobagem. Limpa essa garganta aí que tá me irritando. É, meu, fica não é engarreando no estou com microfone. Fábio, boa dor noite. Garganta. Ô, Juninho. Vamos lá, eu queria homenagear. Não, inclusive, o PSG, que é conhecido como Paris Saint-Germain. Tá bom, é um jogo, hein? É, empatou e vai pra... Pênalti, olha lá. É o que eles chamam de La Prorrogarré, que é a prorrogação... Deu pênalti ou não? Não, não deu. Não. Oh, está meio isso confuso. Aí é pênalti. Então, acabou o jogo? Ainda não. Mas vai pra prorrogação. Ó, mas isso aí foi violência. É, e o gol de Matuidi vale 2. Então tá bom. Então se Matuidi fizer um gol, o Chelsea tem que fazer 4. É prorrogação ou são pênaltis? Não, ainda não. Tá no 46 minutos e 15. Ainda não. Acabou ainda. É certeza que tem prorrogação? É. É. Os dois jogos 1 a 1. 1 a 1. Tudo bem, não pode ir pra pênalti. Não, acho que o regulamento... Acho que lá tem prorrogação. É prorrogação. É lá prorrogate que se chama. Vai cantar, Juninho? Vou cantar rapidamente o hino da França, de France, para homenagear. Vamos lá. Vai, hino. Vamos lá, hino da... Matuidi, Matuidi, Matuidi. Assim. Platini. Matuidi, Matuidi. Também tem o Petit. Matuidi, Matuidi, Matuidi. Também tem. Não dá risada. Configura o personagem. Matu, Matuidi. Matu, Matuidi, Matuidi. Também tem. Já cantei Platini já. Matu, Matuidi. Matu. Muita loucura. Matuidi. Você tem certeza? Platini. Tá bom, obrigado. Mas eu prefiro o Matuidi. Olha, e você esqueceu do Jordi. Tem o Jordi, lembra? Vocês gostaram do hino da França? Foi bom. Obrigado. Obrigado a todos. Jesus. Uma das coisas que você fala. O hino da França que é maravilhoso, viu, velho? Puta hino bonito. Que teve jogador em 98 que chegou a tremer todo. O hino é bonito, mas ele conseguiu assassinar. Ah, mano, nada mais bonito que o hino dos Estados Unidos, mano. Ah, com certeza, velho. Você quer falar com o hino do Palmeiras. Com certeza. Mano, de país, de país. Esse arrepio. Não tem jeito, esse é o maior, melhor e mais bonito hino. Nada melhor, arrepia, velho. Isso aí bota medo em qualquer um, mano. Não tem um brasileiro que não treme quando vê o cara americano com uma medalhona dourada no peito lá, velho. O cara se emociona mais, Sombra, quando o brasileiro às vezes vai pro pódio, pega o segundo, quiçá terceiro, porque geralmente brasileiro em Olimpíada quando muito é terceiro. O cara vai lá, o cara tem que pôr a mão no peito. César Cielo é ouro. Então, mas essa é a exceção, né? O vôlei de praia é ouro sempre. Mas essa é a exceção. Judô é ouro. Ferrou a programação da Globo. O Brasil é a delegação que mais leva atletas e a que menos vem. Falar em Olímpico, sabe quem apareceu hoje, bicho, 10 horas da manhã na Hebraica? Quem? Não. Do nada. Eu nem sabia que o cara tava no Brasil. Michael Phelps. Michael Phelps? É, chegou esse lá. Esse cara é fera, hein? Doidão, né? Porra. Doidão. Nadou, esse cara é da hora, hein, meu? Tava tendo treino muito na natação. Doidão, falou que queria nadar, nadou 3 pau lá. Será que ele não chegou a nada? Ele tava com um cigarrinho. Fumando um zinho. Será que ele não chegou a nada? Ele que ele chegou a nada aqui. Né? Falar, o cara tava lá nadando. Ele é contratado aí do novo patrocinador do São Paulo. Ele tava com o Tobias Lobo. Era lá. Inaugurar, acho que uma loja aí do patrocinador do São Paulo. Ele nadou com o Tobias? Ah, de camisa? É. Fornecedor, né? É, fornecedor. Patrocinadores não conseguem arrumar. Ah, vou falar da BV, Benjamin. corneta! Vou falar da S, corneta, agora vou falar da BV. Essa? Vou falar da BV, daqui a pouquinho vou falar da BV, Sombra. Olha só, amigão, venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante. Ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. Olha só, amigão, não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados e lazer completo. Piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Visite o stand Domênico Gato, na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou a José de Brito de Freitas 295, ou acesse esser.com.br/Levilage, Village com 2 L's, hein? Você pode ligar. Liga agora aí, mano. Vou, manda aí o telefone. 3951-3888. 3951-3888. Boa. É isso aí, amigão. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. vivendo no Le Village, também vai ser. É, sendo um abração pro Rafa, porra. Rafa e o Alan Rock estão bravos no som. É. Rafa mandou um WhatsApp aí. É. Nosso time, ele falou assim, né? São Paulo era diferenciado, nosso time era isso, era aquilo, tô era. Bravo. Né? Uma curiosidade. Tá usando o passado na Uma frase. Curiosidade incrível na Champions League. O time que tem mais brasileiros, que é conhecido como Recano Brasil, o Shakhtar Dukin Donuts, tomou 7 do Bayern de Munique. De novo 7. É o time com mais brasileiros e toma 7-0. Ele perdeu pro Bahia aqui, você lembra? Perdeu esse Bahia. Ano jogou amistoso, pré-temporada. Perdeu pro Bahia. É que o futebol, 7-0, o futebol do Munique. Leste europeu, ele não tem uma base muito boa de comparação pra medir. Aí quando entra num torneio desse. Toma fumo. É pau. É a Série C da Europa, COD. É, claro. Ó, domingo eu tava assistindo um jogo. Não vou falar que o jogo era ruim, que o jogo era pegado. Mas o nível técnico você vê que é diferente. O Fenerbahçe e Galatasaray. É um jogo pegado. Mas aí é um puta clássico local. Sim, é um jogo pegado, mas tecnicamente falta, cara. E ó, que tem jogadores bons. Aquele Snyder joga lá, outros caras bons. É. Diego. Velho! Sim. Você vai largar o Juca sozinho no Brasil? Você vai pra Barcelona, velho? É, mas o Juca vai ficar aí em boa companhia. O Juca, porque ele vai ter que ficar preparando pra ir pro resort, né? Ah, é verdade, não vai ter resort. Não pode esquecer que tem um resort. Vai ter, né? Concurso de piada de novo? Hã? Vai ter concurso. Sempre. Sempre. O Juca tá sempre presente. Não for lá é na resenha, mas em qualquer lugar vai ter, você não tem a dúvida disso. Posso contar uma historinha? Não. Piromar, gente. Piromar é nota 10. Grande Piromar. Ele que dubla o Mickey, né? É. Vamos, coleguinhas. Domênico Gato. Fica lá, RG. Lá em Santo Isabel, onde tudo começou, inauguraram o supermercado, velho. Aí, o filho e o pai no supermercado. Ah. Estão lá andando, fazendo compra, aquelas coisas. Aí Nikiu, o pai olha e fala pro filho assim: ah, filho, uma latinha com seu nome. Ah. Aí o filho falou pro pai: eu te odeio, pai. Aí ele falou: não diga isso, Mucilon. Puxa, não. Ah, sensacional. Mas RG é sensacional. Que merda. Essa Mucilon, piada aí mereceria o Grammy das piadas. Mucilon, velho. É isso que eu acho. Seu estádio 97, oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom, Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estádio 97, que também tem oferecimento de Bozano. Fala aí, mano. Fala da Bozano. Opa, isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partida de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. Ó, você que tá no rádio aí, você tá sintonizado aí no carro, você que tá no computador trabalhando, ouça essa dica, hein? São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Pra sua pele aí que tá judiada pelo tempo. Gasta, tá certo? Pelo vento, porque o vento quando bate, ele vai tirando pedaços de pele. Vento cortante, né, mano? O sol escaldante da cidade de São Paulo, velho. Tem que se cuidar, cara. Parece um personagem do Vidas Secas, né, com mano? Certeza. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai ficar top. Final do dia você vai levantar o braço e não vai estar aquela pizza nojenta. Nossa senhora! A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. É. Ouvintes que vêm no oferecimento de Sem Parar. Esse é o momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem Parar em todo lugar. É, alô. Que beleza. Alô. Ih, baralho. Truco. Quem conseguiu. Fala? Quem fala? Meu nome é Fábio Fogaça. Fogaça? Ah, eu adoro comer fogaça. Também. Bom, um abraço pro Henrique Fogaça, mano. A gente voa, mano. Comer fogaça de carne. Já dei a piada de bandeja já no RG. Então, tá bom. Não é tão quantos fácil anos você assim tem? Eu adoro pastel de carne. 2.7. Como? 2.7. RG, 3.7 hoje, quarta-feira. Quarta. 2.7. E hoje não. Quase final da novela. Hoje... Eu tô descobrindo quem é Fabrício Melgaço. Ah, é? Hoje eu não. Hoje eu não sei, mas nas minhas férias passadas lá no Guarujá, velho. No Guarujá. O que aconteceu aí, gente? Eu vi, cara, eu vou falar um negócio assim, ou cena mais cruada, viu, você papai? Vai acompanhar. O cara tava mamado na praia, Dodô. Bebeu. Ah, aí bebeu. Bebeu. Mamado, bebeu mais ainda e entrou no mar. Ah, não. Mas não deu dois minutos. Não deu dois minutos. É o desespero. Da... Aí ele tava se afogaço, aí teve que sair, né? Tiraram ele, entendeu? Ah, mas é sensacional. Se afogaça? É, se afogaça. Mas é sensacional. Mar, foi boa essa piada. Pô, mas é muito aí, boa, aí, não. Gente. Boa não, sensacional. Eu adoro boa. Com ele quando ele se afogaça. Eu adoro bengala de carne. Boa é pouco, pô. Você tá louco. Se afogaça? Adivinha o que fizeram com ele quando ele se afogaça lá. Ah, o cara no boca a boca lá. Boca a boca. Boca a boca, é. Ele cuspiu. Aguinaldinho gostou. Você gosta, Domingo? Eu não. De bengala de carne? Não, não gosto. Bengala de carne? Esse negócio de bengala de carne é pra você, pro Motinha que gosta. Bengala. Eu não gosto desse negócio. Porra, é essa, velho? Essa carne é frito boi? Essa carne é frito boi? Nessa aí. A bengala é boi de qualquer jeito. Domênico, ainda vou beijar sua boca. Domênico é sua mãe, você pode beijar. Ah, o juiz por quê? Mãe dele chama Domênico, tem algum problema? Xinga a mãe. Mas não tô xingando, a mãe dele chama Domênico. Ah, desculpa, menino, vai lá. Ah, vai pro inferno. Alô? Ô, velho, e o bairro, hein? Qual o bairro aí? Alô? Eu sou do Taboão. Ah, Taboão da Serra. Já falou, pô. Já falou. Taboão. É, já falou. Vai, qual que é o time aí? São Bernardo. São Bernardo. Eu sou corintiano, é lógico. Boa, mano. Pô, Coringão. Ele fala que ele é do time São Bernardo. Você viu que ele fala São Bernardo? É. Coringão, mano. Torce pro Coringão. É que o Corinthians ele vai enfrentar o São Bernardo, né, hoje à noite. Exatamente. Ô, amigão, antes da gente falar do jogo de hoje à noite. Tem um boato aí no ar de que o Corinthians pode, talvez, trazer o Bernardo, cara. Bernardo não, Bernard, porque o Bernardo é outro. Lembra do Bernard Hagemann? Então, eu sou da mesma opinião de vocês, cara. Eu sou da mesma opinião. Pra mim, ele é reserva do Mendonça, do Speed Mendonça. Não tem lugar pra ele no Corinthians hoje, não. Eu ainda acho que ele é reserva do Malcom. Vocês só estão esquecendo de uma coisa, gente. Daqui em junho, vence o contrato do Sheik. Junho, vence o contrato do Guerreiro. Só isso justificaria. Não quer dizer, entendeu? Que não vão ficar. Sim, mas se saírem, mas se caem, mas eu vou te falar, o Edu deu uma entrevista semana falando, falou: olha, o Corinthians tá sempre olhando jogadores aí, porque o Sheik tem 36 anos, não sei se vai renovar o contrato. O Guerreiro tá essa novela aí também, não sei se vai. Agora, não é muita grana, velho? Não teria opções. Eu acho que não compensa trazer muito medalhão. O time já tá com um salário muito. A folha salarial muito alta, né? Mas, Mano e Fábio, uma pergunta. E Benja também, claro. O Sheik acaba o contrato em junho, é isso? Pênalti pro Chelsea. Caso julho. Corinthians. Se o Corinthians for pra uma semifinal, não tem nem Sheik nem Guerreiro. Tá. Aí, lógico. Se for pra uma semifinal, significa que o Sheik e o Guerreiro são peças importantes. Para disputa da continuidade. Sim. Se chegar lá é porque eles tiveram a sua participação e devem ter a sua importância. Pra caramba. Pra caramba. Aí chega na hora H, o contrato menor que pode ser feito e registrado para um jogador é de 3 meses. Vocês acham que ambos topariam... Todo Chelsea. Ambos topariam um contrato de apenas 3 meses? Aí eu acho que pelo menos o Sheik a gente vai ter que dar mais um ano de contato pra ele, que tá jogando bem. E o Guerreiro, se não fechar negócio, até lá o. Eu acho que ele não topa só. Acho que o Guerreiro não topa só mais 3 meses de prorrogar, então, não. Eu acho que nem o Sheik. Até lá vai assumir a titularidade, porque infelizmente o Guerreiro já mostrou que não tá muito interessado em fechar com o Corinthians. Ah, mas eu ainda tenho a esperança, é a última que morre. Eu vou te falar. Mesmo com a declaração do Andrés? Qual a declaração? Ele falou que quer baixar os salários, milionários. Não, ele falou que quer reduzir custos da folha salarial. Reduzir custos, colocar o Corinthians de novo na linha. Mas aí, Claudinho, você acha que é da boca pra fora? O cara fala assim, jogador de futebol ganha muito. Depende de quem. Eu acho que tem jogador que tem que ganhar muito. O problema não é um jogador diferenciado ganhar muito. O problema é um jogador cabeça de base ganhar uma barbaridade. Mas você não pode ter uma disparidade muito grande no elenco, Benjamin. Isso aí racha o time. Não, mas você tem jogadores que são decisivos. Mas eles não trouxeram o Wagnerov pensando nisso? De repente o Guerreiro não vai ficar? Não, pode ser. Mas eu tô falando assim, eu gostaria muito que o Guerreiro ficasse. Eu gosto do Wagner Love. Apesar que o Wagner Love, por enquanto, voltou, não tá jogando nada. E eu acho que o Tite vai ter muito trabalho pra fazer o Wagner Love significar pro elenco como é o Guerreiro. E, taticamente, eu não acho que o Wagner Love vai fazer metade do que o Guerreiro, pra mim... Tá pronto, né? Não, o Guerreiro, pra mim, hoje... é infinitamente melhor do que o Wagner Love. Mas o que falta pro Wagner Love, Benji, é o melhor condicionamento físico e um pouco de timing também. Mas ele perdeu isso jogando na China. Mas mesmo estilo de jogo, mesmo estilo de jogo do Wagner Love é muito diferente do Guerreiro. Guerreiro corre, Guerreiro volta pra marcar. O Wagner Love, pra mim, é um jogador um pouquinho mais lento. Não é um jogador... E outra, a garra do Guerreiro é sacanagem. Benji. Oi? Eu só queria rapidinho voltar no assunto que vocês estavam falando agora há pouco sobre sócio-torcedor. A minha opinião é o seguinte, cara. A vantagem, como o Mano mesmo falou, sócio-torcedor, é você ser privilegiado quando num jogo que todo mundo quer assistir, você ter um ingresso, uma prioridade de ingressos e tal, né? E você ter uma série de benefícios assim no clube para você acompanhar melhor o seu time. Só que qual a vantagem hoje de você ser sócio-torcedor? Em relação a você ser membro de uma torcida organizada, que você tem ingresso garantido, você tem ônibus que te leva. O próprio clube, ele dá para a torcida organizada tudo para ser concorrente direto do clube, você entendeu? Ah, mas eu não concordo não, cara. Geralmente aí, o torcedor organizado, ele vai ficar numa arquibancada. Tem muito sócio torcedor de clube que não gosta de ficar na arquibancada, ele quer um pouco mais de comodidade, ele pega uma numerada, ele pega um setor mais caro, até um setor VIP. Eu acho que tem para todos os gostos, cara. Inclusive, aí o próprio sócio-torcedor, aí, quando o cara vai se filiar num plano mais básico, um plano mais popular, que é um plano de arquibancada, ele quer ter a sua independência. Por exemplo, ele quer comprar diretamente o ingresso da própria casa. Ele não precisa estar indo para uma sede de torcida. Se ele quiser ir por conta, ele vai. Então, eu acho que você não cria, talvez, aí uma concorrência desleal dentro do seu próprio projeto. Porque o torcedor organizado, ele gosta de ir para quadra, ele sai de lá em grupo, tá certo? Muitas vezes o sócio-torcedor, o cara que gosta de assistir até um jogo no arquibancada, ele pretende ir pro jogo, mas por conta própria. Ele fala, quero ir com o meu carro a hora que eu quiser, depois do almoço de domingo com a minha família, eu pego meu carro, eu vou, eu pego o metrô, eu vou. Eu acho que não cria, não, essa concorrência. Eu entendo seu ponto de vista, sim, mas eu acho que não cria, não esbarra numa concorrência, não. Conflita tanto. E outro, amigão, o cara que quer mesmo aí ser sócio, porque numa torcida organizada, por mais que você tenha talvez uma quantidade ali de ingressos que são destinados ali para a torcida, você tem, vamos supor, 30 mil integrantes numa torcida. A carga destinada de ingressos ali não é de 30 mil ingressos pro cara, tá certo? Então vai ter integrante de torcida organizada que vai ficar fora também. Porque em inúmeras oportunidades eu cansei de ir em quadra de torcida organizada, eu fui para Gaviões lá para comprar ingresso e não tinha. Não tinha, porque... Mas eles priorizam os caras que viajam, que são mais têm assiduidade. Na torcida, eles também premiam os caras que têm assiduidade. Então, amigo, para que você não dependa de ninguém, somente de si próprio, é mais importante você, talvez, aí fazer um plano por conta própria e, já que você gosta de bastante em jogos, aí comprar sempre que possível para que você tenha uma prioridade de compra num jogo concorrido. Fala aí. Mas você não acha que é errado... de repente um cara que é só torcedor e acabar não conseguindo ingresso para um jogo e a torcida organizada que tudo bem também é um cara que é um torcedor, não estou desmerecendo a torcida enquanto torcida, entendeu? Mas enquanto sócio, ele é sócio da torcida, ele não é sócio, ele não paga a mensalidade de sócio torcedor para o clube. Mas não é assim não, paga sim, viu, amigão? Ele privilegia ele, entendeu? Mas o amigão, no fiel torcedor do Corinthians tem sim. Não vou falar por todos porque eu não sei, mas no fiel torcedor do Corinthians tem um tópico ali chamado Minha Torcida. O cara, ele paga sim a anuidade pro Corinthians e paga o ingresso comprando diretamente da fonte do fiel torcedor. Então isso não é fornecido, isso é comprado, mano. Não, pode ter até uma parte, Portuga, que possa ser ingresso físico aí destinado lá pra diretoria da torcida, enfim. Mas existe um tópico aí chamado Minha Torcida no próprio fiel torcedor, que o cara compra diretamente do site. É bom pra esclarecer. Há uma informação... A Câmara Municipal aprovou ontem à noite um projeto de lei que garante que todas as partidas de futebol que ocorrerem nos estádios da cidade de São Paulo tenham espaço reservado para que as torcidas das equipes se enfrentarem, assistam juntas, torcida mista. Projeto Entendi, de lei aprovado. A Câmara dos Vereadores ontem à noite aprovou um projeto de lei garantindo que nos jogos da capital... Tem que ter um espaço para torcida mista. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, agora vai para sanção ou veto do prefeito Haddad. Eu acho muito bacana isso, eu sou favorável, desde que tenha condições que... E garanta a segurança. Mas indiretamente, mas isso já legal. Existe, viu, Sombra? É, o torcedor Flamengo. No Morumbi, mas aquele anel Morumbi, do meio. Né? Aquele anel do meio. Não, no Pacaembu também, viu, Motinha? No não, Pacaembu, falando, naquela mas área hoje em da dia, nas arenas ali. Não tem mais, mano. Não, mas estou falando por estádios aí que a gente já conhece. Aí não, que... só o Morumbi, tô falando. Na arena do Corinthians, na arena do Palmeiras, não pode mais ter. Mas, Mota, na arena do Corinthians, se você for, por exemplo, num setor VIP, você não pode controlar que o rival não entre. Pode cara... impedir um cara do outro. Mas é verdade. Não vai, mas peraí, gente. Gente, eu já vi no Pacaembu, tá certo? Há muito tempo. Naquele setor. Há muito tempo atrás. Terminar, gente. Depois vocês contestam, mas só um minuto. Deixa eu completar, depois vocês falam. O negócio é o seguinte, no Morumbi, naquele setor intermediário, ali no vermelho, principalmente, eu já fui em jogos ali e era um setor misto, tá certo? Mesmo em cima, sendo torcida do São Paulo, aquele anel do meio ali era um setor misto. Mas que último, que ano foi, você lembra? Ali, no estádio do Pacaembu, a numerada, em inúmeras oportunidades, eu cansei de assistir jogo ali também, e era óbvio que uma minoria da torcida visitante. Lógico. Mas já vi jogo ali, RG, contra o Santos, que tinha Santista ali na numerada do Pacaembu junto com o corintiano, já vi palmeirense ali na numerada do Pacaembu. Inclusive, no último jogo que nós tínhamos o Chauvão aquela vez, que queria bater no cara. É, exatamente. No último jogo contra o São Paulo e Corinthians, tinha um cara que quase apanhou um corintiano. Desculpa, eu entendi o que o Mano falou, mas não concordo, tá errado. Isso que você falou que você assistiu no Morumbi, nós estamos falando de coisa de 15 anos não, atrás, mas 10 anos atrás. É o que eu estou falando, existia. Não. O que nós estamos falando existia. É que aqui, hoje não tem mais. E não. O cara não vai. O cara, se o cara for assistir um jogo lá, teve amigo meu, corintiano, que foi ver o jogo do Palmeiras, Corinthians Palmeiras no estádio do Palmeiras. Mas o cara foi como? Ah, escondidinho, quietinho. Isso é outra coisa. Agora, aqui vai ter um espaço que o cara pode ir com o amigo dele com a camisa. Sim, então, para você pegar um setor ali, além das arquibancadas que tem aquela cota. Então tem que pegar ali, se é pra fazer torcida mista mesmo, torcida mista ali, então é o seguinte, legal, vai ter jogo no Pacaembu, o mando é do Santos, legal, tem lá 5 mil numeradas, legal, quantas numeradas vão vir pra vender nas bilheterias do São Paulo? Quantas vem? Sim. Ou vai vender só na bilheteria do Santos? Porque quando tem esses jogos aí de Pacaembu, eu tava jogando Corinthians e São Paulo no Pacaembu, tem esses esquemas aí. Que eu saiba, não tinha ingresso mas de Sombra, numerada pra vender pro São Paulino. Eu discordo. Geralmente quem faz um projeto desse, Mota, é quem não vai pra estádio. É lógico. E eu vou falar o porquê. Sombra, eu adoraria que tivesse aí uma área dessa aí que não houvesse brigas. Mas se coloque no lugar, por exemplo, igual o torcedor do Grêmio que foi assistir aquele jogo no Beira-Rio. Não teve briga, no setor não teve. Mas é que tá. Escuta. Teve lá no lugar dos animais. Tem no entorno, né? Se eu terminar, vocês vão entender. O negócio é o seguinte... Torcida mista, tá? Torcida mista. Você pega ali o torcedor. Mano. Depende, você vai entender o porquê. Eu acho que quando você limita o espaço da torcida visitante para 5% da capacidade do estádio, você inibe o torcedor de bem aí num jogo desse. Sabe por quê, Domênico? Imagina o torcedor do Grêmio que tá indo pro Beira-Rio de transporte público, sabendo que só vai ter aí 5% da capacidade do Beira-Rio para torcedores do Grêmio. Ou seja, 50 mil, tá certo? 50 mil. Você vai ter 2.500 gremistas indo para o jogo. E o restante só torcedor do Inter. Se você divide, Domênico Gato, você consegue talvez criar um sistema para que a polícia aí não deixe as torcidas se cruzarem e aquele acesso a outra torcida, mesmo que seja local, ela vai respeitar. Porque ela sabe que vai ter mais 50% do estádio indo pelo aquele acesso. Uhum. Então, possivelmente, não haverá confronto. Eu, particularmente, acho... Eu não iria num jogo desse torcida mista no estádio do Morumbi, como eu acho que o Sombra também não iria no estádio do Corinthians, sabendo que você vai ter que ir de transporte público, correndo o risco de ser agredido. Porque possivelmente vai ser uma minoria, ô Mota, quase irrisória, pegando transporte público com a camisa do adversário. Isso é praticamente um suicídio, gente. Fábio, um abraço pra você, boa noite, obrigado pela participação. Falou, Sombra, valeu. Valeu, cara. Sombra, só queria colocar uma última pergunta pro Mano. Fala aí, irmão. Se o Mano não acha que o Tite, às vezes, insiste muito com o Danilo no decorrer do jogo, às vezes o Danilo tá claramente fadigado no jogo. Graças a Deus que ele substitui. Quer trocar pelo Ganso? Mas, ô amigão, eu até entendo aí o seu pensamento. Às vezes vejo aí também o Danilo em campo e o Danilo tá parecendo que tá bem desgastado, o cara tá cansado. Mas é igual aquele cara quando você tá jogando videogame, que o Messi já tá, ele tá roxo no jogo, Motinha, e ele cansou de pressa, você não deixa tira. O Messi. Porque é um cara decisivo que na hora que pintar uma bola ali, o cara vai colocar pra dentro. Eu acho que o Tite pensa assim, cara. E eu tô indo na onda do Tite, velho. Eu não sacaria o Danilo, não. O Danilo é um monstro, para, mano. O cara tá iluminado. Decidido em todas. Beleza, meu? Valeu, Fabio. Beleza, valeu, gente. Um abraço. Valeu, parceiro. Um abração. Abraço, mais um ouvinte. Esse é o Momento Sem Parar no estádio 97, três ouvintes na sequência. com o Sem Parar o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. E só pra informar, Sombra, o Chelsea acabou estando na frente por 2-1. Um pênalti completamente idiota do nosso Thiago Silva. Muito idiota, mão na bola, desnecessária completamente. Vocês viram a reunião que teve aí, o Benjá, acho que foi segunda ou terça, Ministério Público, autoridades, diretoria, presidentes de clubes, para discutir a violência no futebol e a conclusão que eles chegaram? Não vi qual. É, que é torcida organizada. Ah, ficaram chovendo, é? Agora que eles conseguiram. É uma barbaridade isso aí, mas velho. Mas a reunião foi agora, em 2015. Segunda ou terça-feira, eles chegaram. A gente só critica. Eles foram para discutir, para resolver, tentar uma solução. A gente só critica. Tem um que elogiar. Parabéns pela visão de visão, todos eles. Visão sensacional. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Robson. Robson Monteiro! É, sua homenagem, ô Domênico, Robinho. Ah, é verdade. Que eu falei que é pro Palmeiras, você viu que eu falei? Ah, antes, falou, né? Todo mundo. É. Fala aí, ô Robson. Robson do quê? Robson Douglas Sobral. E quantos anos? 40. 4.0, RG número 2. Então, eu sou sempre a favor do quê? De que se tenha uma disciplina. De que não se demonstre arrogante aí pra ficar jogando coisas fora, entendeu, Domênico? Vou dar um exemplo. Alimento. Por exemplo. Alimento. Pode quê? Sim, tô dizendo. Se sobrada, velho. Mas é sensacional. Gostei da piada, parabéns. Sensacional. Desperdiçando, jogando fora. Ô, Domênico, só um grande abraço, amigo meu, que acabou de mandar o WhatsApp. Quem é o seu amigo? Matuidi. Não, é o Luciano Amaral, que fez o Lucas Silva. Que fez também Castelo Rá-Tim-Bum, Pedro, ele está ouvindo a gente. Um grande abraço a ele. Era da hora esse seriado aí, o Mundo da Lua. Era bacana, o Fagundes era o pai, né? E ele ouvinte, é São Paulino. E ouvinte, só pra gente saber, antes de você falar em que região você mora, você mora em apartamento ou Sobraldo? Eu sabia que não parava por aí. Eu sabia. Meu Deus. É sensacional. Foi depois do Paulinho, muito bom. Ô, Juninho, já que você mandou um abraço, deixa eu mandar um abraço também pra galera aqui da Honda Motos. Tudo ouvindo a gente aí, o Danilo, o Fábio. Boa, né? Um abraço, Dair, dedicação. Um abraço pro Dair. Grande dedicação. Pra galera da Honda Motos, aí pra galera da Young também. Abraço pra todo mundo. Todo mundo ouvindo o Matuidi. Todo mundo ouve. E o Dr. Linguiça. Dedicação. Pô, sexta eu tava lá. Mano. Ah, eu vou entrar no Dr. Linguiça rapidinho, menina. Sexta eu fui lá no Linguiça. Eu vou lá todo dia. Ele tá todo feliz, que ele fala pra todo mundo agora que metade do Estado 97 vai lá. É, mas você chega na hora da. Você tá lá na hora do programa que eu tive semana passada ir lá, ele tá na Antena 1. Aí eu falo pra ele, pô, se eu. Traíra, né? É que nem o porteiro aqui do prédio. Nossa, a Antena 1 tá muito ruim, nem pra dentista tá dando. Fala isso, eu falei pro Linguiça. É pra Linguiça, pode. É traíra igual os porteiros aqui do prédio. Pode estar 97. É. Eu queria conhecer o Dr. Linguiça da Domênica. É o meu sonho, menina. É boa a Linguiça da Domênica. Eu queria conhecer. Olha, daqui a pouco eu vou também. O linguiça da minha boca. Domênico, assume. Assume logo, Domênico. Assume logo. Eu posso fazer uma entrevista com você, Domênico? Qual que é o bairro? Jardim Brasil. Aê, mano. Aí, cuidado aí. Norte. Alemanha 7. Eu morei na Júlio Buono, conhece? Eu moro na Avenida Jardim Japão com a rua Xanã. Aí é bom, hein, mano. Achando é bom, velho. Sabe, vem cá. O lugar que eu tenho saudade daí, não sei se você conhece, que é o Ponto da Pipoca. Ah, tenho saudade, aqui pertinho mesmo, na Júlio Moro. Ali era legal, velho. Ô, Benja, falando em Japão, queria dar parabéns pro Serginho que casou ontem. Não te convidou, né? Eu fiquei sabendo pelo ego.com. Você não foi, né? Encontrei ele domingo. Que beleza, hein? Encontrei ele domingo. Ele te convidou pro casamento? Não. É, mas você que trabalha, que é brother do cara, parabéns, foi convidado, Sérgio. Por quê? Por que você é brother do cara, você não foi convidado, mas por quê? É uma cerimônia íntima, mas por chegados de verdade. É, tinham 500 convidados. Neymar. Não, mas às vezes a vida é um Orkut, vai saber. Neymar veio. O Marrom foi, hein? Não, é mesmo? Pra você ver como eu não puxo Marrom. O Sérgio é parceiro. Ontem, mas não foi Faustão. Convite pra você. Muito porra, bicho! Você não vai do meu caixa-peito, garoto? Mais do que nunca, bicho! Sempre vai ver o convite, desviou. Olha o Sombra rindo da minha cara, que tristeza. Não, mas é verdade, ninguém é obrigado a me chamar pro casamento. Pelo menos você não comprou presente. Mas o mano, mas o mano vai te convidar pro dele. Rude, chamarei, chamarei. Não ser convidado pra um casamento é uma bênção, cara. Então. Não existe nada mais chato que em casamento. Não, não fala assim. Não, depende. Não deixa de ser. Se tiver o tocando, aí sim, é legal. Opa, como não? Ô, mano, como não? Imagina você entrando naquele site de compra de casamento. Não, mas você. Casamento do Sérgio. Casamento não se resume a isso. Tá ferrado, velho. O casamento se resume. Se for o Dodô lá na festa, não, não, para, festa para chato, o bicho pega. Não é, não. Faz chato o escolher da tua velha. Joga maluco, contra o patrimônio do Dodô. Não joga. Como, cara, não começa, não. O cara foi mal, hein? Inferno, você. Segue o jogo, oh, sem falar. Qual que é o time aí, brother? Trabalha com você e não chamou, mano. Sem contar que o mano... Poderoso e Timão. Vai, Corinthians, mano, é nóis. O Jardim Brasil não melhorou no casamento. Foi convidado ou... Foi. Tudo nosso. Foi. Não, pra você ter uma ideia. Marrom não foi, não. Não vem me zoar, não. E o seu prestígio não tá tão alto, mano. Até o contra-regra foi convidado. Não, mas ó, olha só, mano. A produção inteira foi. A produção. Não, mas não foi é. Os caras trabalham com ele desde a Gazeta também. Não é aquele cara que carrega o fio? Mas vai me convidar pra quê, velho? O Cabo Mê foi. O câmera foi, aproveitou e já gravou o casamento. Pra ele não ter que pagar, né? A faxineira foi. A câmera da Di Ferreira foi. Sabe a tia do banheiro? Di Ferreira foi. A Sandy. A Sandy cantou com a Vanessa Camargo. O amigão. A tia do café foi. O amigão. Feliz por não ter ido. Oi. Daqui a pouco tem Corinthians e São Bernardo pelo Campeonato Paulista, cara. O time deprê, o Timão tá voando em 2015, hein? Ô, mano, é verdade que os caras vão sair de casa? Os caras vão sair de casa, vão se encontrar lá no Tacara. Não, o pessoal vai pro hotel, mano. Mas, ô, amigão, e aí? Coringão 2015, o Tite acertou esse time, hein? É, melhor time do Brasil, né? Hoje no momento. É, lógico que é, gente, fato. Quem tá jogando melhor que o Corinthians? O Sombra fala isso aí, a gente ouve direto, ele tá falando aí que é o melhor time do Brasil na atualidade. E, só que hoje o jogo vai ser mais difícil, né? Porque a gente tá acostumado a pegar os Bambi aí, é mais fácil, né? Bambi é seu passado, trouxa. Mano, não é porque eu elogio. Ô, galinhada, fica na sua aí, ó. Aí, ó, galinha penosa. Mas, ó, penosa, fica na sua aí. Ó, amigão. É, vai botar um ovo. O Corinthians esse ano, ó, ele meteu 3-0 no São Paulo, na Copa São Paulo, 2-0 na Libertadores, 1-0 no Paulista e 6-0 no futsal. São Paulo tá um freguês do Corinthians esse ano, hein, meu irmão? É nóis, entendeu? Em 2015. Malandro, o time do Corinthians aí tá sendo asa negra na vida do São Paulo, hein, Sombra? Cara, o bagulho tá osso. E tá afetando outras modalidades, né? Já tá no futebol de salão, daqui a pouco vai ser no karatê, vai ser no... Vai ser na piscina. Olha, a mano, freguês é eterno. No momento vem um abraço sendo. Pro Vinícius aí, o Mister. É nóis. O maior tabu que existe entre os dois clubes, você sabe que é o contrário, mas... Mas o tabu não fez parte meu muito tabu, tempo. Meu, não, mas pera lá, o tabu não fez parte muito tempo da história. O São Paulo ficou algum tempo ganhando do Corinthians, verdade. O Corinthians não conseguiu uma vitória. 14 jogos. Mas nem assim o São Paulo se aproximou do número de vitórias que o Corinthians tem. Deixa eu perguntar, é uma distância quilométrica, velho. Se não fosse o Betão, tava até hoje. O Betão que é da área não jogava nada. Mas é importante que pra vocês se exaltarem, mostrem que vocês estão tendo vantagem sobre o São Paulo. Porque quando é contra time pequeno, ninguém quer mostrar vantagem. Lógico. Contra o grandioso São Paulo, sim. Aí vale. Não é questão de grandioso São Paulo, é porque eu acho que é a maior freguesia da história. Não, é verdade, é discrepante, velho. Mas é verdade, Motinha, é quilométrica. Ô, mano, quando o Betão fez aquele gol e tirou vocês do jejum contra eles, quanto tempo durava? Falando sério, 14 jogos. 14, quantos duram essa? 13. Ah, então a maior é nossa, é maior. Não, então é isso que eu tô perguntando. Não, não tem 13 partidas, não. São Paulo ganhou do Corinthians tem acho que 2 anos. Então é maior. O Mota não colabora com a bobagem. É, eu tô perguntando que eu não sei mesmo. São Paulo ganhou no ano passado do Corinthians. Esses 13 jogos são no estádio do Morumbi. Do Morumbi. Não, mas já, 8 então, anos aquele, e 13 jogos. Aquilo que o Betão tirou do Corinthians, que era um tabu. Foi tabu de jogos total. Mas maior tempo. É que os caras dividem tudo. Maior tempo não é Corinthians e São Paulo. É gol do Santos. Maior tempo é Santos e Corinthians. Supa, que é uma bolha, velho. Classificou, ele aí, ganhou a invencibilidade e fez o gol. Chupa todo mundo, eu falei foi que Matuidi ia fazer o gol da vitória. Chupa. E agora, Silva, e agora o Chelsea tá fora. Ele que fez o pênalti, ele que fez o gol. Se o Chelsea não fizer o 3, está fora. É, Courtois. Não, eu falei Portugal que fora bom. Do ar que o Thiago não, ia fazer. Não, mas peraí. Gente, vocês estão falando a informação aí que agora esse gol aí, eu acho que na prorrogação. Eu acho que se empatar vai pra pena. Não, mano, não é? O gol é fora contra a prorrogação também. Mas contra a prorrogação? Conta. Eu sei que a regra é difícil, mas conta. Soma não, tudo, extra time entra. Nos 90 minutos, ok, mas na prorrogação ele deveria zerar e se empatar. Deixa eu perguntar um negócio pro corintiano Jardim Brasil. Ô, Portuga, só uma coisa. A regra é o seguinte. Se empatar, o time que tiver o Matuidi passa. Ah, tá bom. Ô, corintiano. Golaço e cabeça. Ainda sai torcido Corinthians aí da frente do Bradesco aí, no Jardim Brasil? Sai, foi o Jardim Brasil. É, mano, eu conheci o Jarrão aí. Jarrão, Sapo. Meu parceiro. É. Golaço, hein? Eu jogava aí na Peribé, eu sou daí, graças a Deus. Mas cara, se redimiu. E o Jarrão, mano? Jardim Brasil também, disputa a Copa Kaiser. É o Riachuelo do Jardim Brasil. Eu morava na Gustavo Adolfo com a Roland Garros, velho. Mas o Jarrão já saiu, amigão? Roland Garros, é Roland Garros. No Jardim Brasil é o Sport Clube Jardim Brasil. Mas não é Roland Garros? Mas o amigo Roland Garros. Roland Garros, velho. Como Roland Garros? Porque a rua é Roland Garros. Porque, mas o torneio é Roland Garros. Ô, oh, amigão, é fala do Corinthians que se dane. Vamos falar do Corinthians. Ô, oh, amigão, o negócio é o seguinte. A quebrada é Roland Garros. Pintou a informação de que o Corinthians poderia repatriar aí o jogador Bernard, que jogou no Atlético Mineiro. E aí, cara, gostaria do Bernard no Coringão? Ah, é uma boa contratação, né? Se isso for verdade mesmo, seja bem-vindo. Aí, mano, o bagulho é louco, hein? Inclusive, mandar um abraço pro Pouco Ovo aí, que também tá... Ô, Pão, grande Pão. Tá na área aí, ó. Mandar um abraço aí pro... Grande Pão, eu lembrei do Pão com Ovo. O Jarrão que tá solto aí, é nóis, Jarrão. Ô, mano, eu lembrei do Pão com Ovo que morreu Inezita Barroso. Porque o pessoal que não sabe, quando a gente viajava, eu, o Mano e o Pão com Ovo, a música que a gente ia ouvindo era Inezita Barroso, né, mano? Opa. Na Marvada Pinga. Marvada Pinga então, que me atrapalha. Deus não tem... Pão com Ovo, um abraço pro você. O grande PCO não gosta de Marvada Pinga. Não, bebia muito na época. Uma bagulho é daquele jeito. Ô, irmão, quer mandar um abraço pra alguém aí? Liga aí seus brother aí, o Sapo, o Jarrão, o Ovelha. Todo Fiel Jardim Brasil. Todo mundo. Pessoal aí do Fiel Jardim Brasil, do time do Jardim Brasil também. O Cris, pro Rubens, da Anitso. E pra toda a nação corintiana aí. E pra todo mundo aí da mesa aí. E um dia eu vou voltar pra Goiânia, é o melhor bairro que tem. Graças a Deus. E, ô, amigão, quem você quer ver contra o Corinthians no final do ano no Japão, mano? O Real Madrid, o Barcelona, o Bayern. Mas é verdade, vamos gente. Vamos passar o carro em cima do Real Madrid. Eu também queria o Real Madrid, mano. Pra tirar essa marra aí do Cristiano Ronaldo. Vocês vão jogar no campo do Savic, no Jardim Japão, velho. Queria ver, velho, o Gil anulando o Cristiano Ronaldo, mano. Calma, mano. Ô, calma, que é nóis, Domingo. Ô, mano. Ô, mano. Fala. Tá dando uma larica, né, meu? Pra mim, não, mano. Não usei nada. E um dia todos os estádios serão igual lá em Santa Isabel, viu, mano? Como é que é lá? Tem um boteco lá do lado da delegacia. Todos botam seus uniformes. Certo. Por exemplo, o jogo é Corinthians e São Paulo. Sim. Aí todos botam seus uniformes, vão pra lá, cada um pega uma mesinha, sua cerveja e os caras assistem o jogo lá numa boa. Não tem treta. Todo clássico. Jogando é dama, assim, né? Lógico. Ô, Robson, um abraço pra você. Boa noite. Obrigado por ouvir a energia. Um abraço pro meu irmão Rui também, que está ao vivo aí escutando aí a rádio aí. Boa, é nóis. Ainda bem, se ele falou, tivesse cara. Morto, ele não ia escutar, não. Sensacional. E viva Roland Garros. Abraço e fica onde ligado. Daqui a pouco tem Marcelo presente no ar. Estádio 97 da Energia, trazendo mais um ouvinte no momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. É, mais um. Alô. Consegui, baralho. Bruco. Quem é? É o Rodrigo Martins da Silva. Rodrigo Martins da Silva. Quantos anos, Rodrigo? Eu tenho 27. 2.7, RG, o que você acha? Ah, hoje? Tá lá no mato. Passou apertado. Ah. Corre pra onde? Pra onde? Pra trás do Martins, velho. Ah, viu? Mas é sensacional. Eu vou dizer uma coisa pra você. Passa aperto, RG, não passa aperto, velho. Não passa aperto, velho. Olha, 27 é uma boa idade pra se fazer o vinagrete. É nóis, RG. É nóis, velho. É Santos. Tio cacete, você me respeita, seu Merdinho. É o melhor time do campeonato. É nóis, posso dar uma notícia pro Santista aqui? Pode. Diga, mano. Deve. Que o Modesto... Mas né? De maneira rápida, estamos no momento sem parar. Sim, o Modesto aí é pra ele interagir. É o seguinte, o Modesto falou que vai entrar na briga aí pelo Pacaembu, né? Vai concorrer, vai querer. Tem briga. Vai briga com quem? Não, então. Quem quer o Pacaembu? Por enquanto, tem igrejas aí que podem pegar sim, gente. Empresas estão interessadas também. E o Modesto mandou um recado pra Prefeitura de São Paulo aí e que vai entrar na briga pelo Pacaembu. O que, que vocês acham? É, eu penso que o estádio do Pacaembu tá lá para o futebol. É uma ótima pro Santos, o futebol paulista, se conseguir. Ô, velhinho, você gostaria do Santos no Pacaembu, velho? Tenho minhas dúvidas aí, não sei se é uma boa, não. Por quê? Ah, porque falta um pouco de estrutura, eu acho que a gente podia seguir aí o caminho de Palmeiras e Corinthians e fazer uma arena nova, né? É, nóis. Ah, eita, mas como vai fazer uma arena nova, velho? Mas aí precisa recurso. Precisa ver aonde, né? Precisa ver como. Sim. De preferência em São Paulo, né? Que é onde tá a massa da torcida Santista. Então, aí, mas onde, cara? Será que São Paulo suporta mais uma arena? A gente derruba a diadema e faz uma aqui. Na boa, velho, em termos de localização, o Santos ele poderia arrumar um patrocinador, entendi um parceiro aí junto com a prefeitura e talvez aí modernizar o Pacaembu. É um pecado o Pacaembu localizado aonde está, tá certo? Sendo o estádio que é, permanecer as ruínas do jeito que tá. Tá certo? RG, desculpa, Zé Valucem, por que suporta mais uma arena? O Santos, se tiver que ter um novo estádio, ele vai ser suportado pela presença dos seus torcedores. O Corinthians vem obtendo grandes rendas. E não é com show, é com seus ingressos de torcedor. Mas a torcida do Santos não tem ido, né? Mas o problema... No Pacaembu vai. Ah, sim. Mas vai quanto? Lota, Pacaembu, fazer, lota. Fazer uma nova, fazer uma nova arena, depende da localização, tudo isso é estudado. Ah, concordo. Né? Eu penso, porque você vai ter que achar a localização, uma localização boa, que você tenha toda a estrutura de acessibilidade. Não, eu acho que não é só chegar em São Paulo e falar, pô, vamos fazer uma outra arena. Ouvi falar em Diadema, lembra, RG, que falavam que o Santos ia fazer uma arena em Diadema? Aí tem que discutir. É interessante fazer em Diadema, em São Bernardo do Campo, em Mauá, em Ribeirão Preto, é isso que eu tô... Parceria boa, gente. Que ia fazer era Portuguesa, entendeu? Tem uma empresa interessada em comprar aquele terreno do Canindé e relocar o estádio da Portuguesa para outro lugar. Parece que vão fazer uma arena aí para 250 pessoas. Agora, diante... vai ser na casa da sua avó. Arena Maria Velha! Meu bacalhau! Aí, Portu, eu gostava mais de você antigamente. Quando você tinha menos de um ano e não sabia falar. Não tinha como soltar esses absurdos aí. Então toma um cartão amarelo agora pra você. Fiquei tão emocionado com a ligação que errei até minha idade, pô. Quantos anos você tem? Tem 30 anos. É, mas não. É gato, hein? Pô, mas você falou 27, velho. Então, mas gato, hein? Só pra concluir. O que acontece? Eu tô no carro esperando... Tô no carro esperando minha esposa chegar porque eu... esqueci a chave de casa, tô aqui já faz mais uma hora. Você também tá atrapalhadinho hoje, hein? Esqueceu a chave, esqueceu a idade. Esqueceu a chave, isso aí. Mas só pra concluir, então é por isso que eu disse que precisa ver aonde seria feito, né, a ideia dessa arena. É, não sou contra, não. Acho que tem que ter sim, poderia ter, tem todo o direito, claro. Agora, enquanto isso, poderia utilizar sim o Pacaembu. É um ótimo estádio, né, tá bem localizado. O Santos precisa resgatar essa torcida, né, que foi perdendo aí ao longo do tempo e por culpa do próprio Santos, né, a gente tem escutado aí São Paulo com essa estrutura toda, reclamando aí e com razão do sócio torcedor. O Santos é a mesma coisa, não foge dessa regra, não. O Santos tem a sua quantidade excelente de sócios torcedores, né, e vai acabar perdendo isso. Por quê? Porque não soube tirar proveito disso, também não dá nada em troca disso. Então, todas essas coisas, gente, precisa ver como é que... Matuidi! Deu PSG, hein? Ô, RG, posso dar uma opinião do estádio? Precisa ser solucionado, entendeu? Por quê? Futebol é simples, Aidão. As pessoas é que complicam. Azedão, o que você acha? O Santos podia fazer um estádio dentro de um cruzeiro. Como assim? Pega um navio de cruzeiro, faz arena lá, bonito. Quantos navios iriam? Você quer fazer uma arena flutuante? Exatamente. Aí vai jogar vai jogar, por exemplo, no Nordeste, vai com a arena. Ah, Léo, já transporta. É, enfim, a ideia que fica aí, de repente, pro Modesto. Se ele for Modesto, ele vai ouvir, né? E dentro de campo, o que você tá achando do Peixe? Chega onde esse time? Que técnico você gostaria que comandasse o Peixe? Olha, dentro de campo não tem que falar, a molecada dá conta. Sempre dá conta, não tem jeito. O time tá jogando bem. Não tem o que falar. Agora, técnico, eu acredito até no que você falou. Acho que técnico não vai fazer tanta diferença agora, não. Se os jogadores se empenharem no esquema tático, o Santos já vem jogando um bom tempo com aquele sistema de três e um centroavante, né? Três meias mais ofensivos, um de cada lado para ajudar a proteger a defesa também, o lateral. Eu acho que seguindo esse esquema aí, tem um esquema até similar com o que o Corinthians joga. A ideia que eu tenho, que eu compro, que eu observo, é a ideia do seguinte, cara. A minha ideia não é muito cara, não. Se o grupo tá afim, o técnico, se ele não tiver aquela expressão, se ele não for o cara que realmente hoje, tipo Tite, que consegue mexer com o figurão, ele vai ser só um símbolo ali no banco, você não tenha dúvida disso. Quem vai assumir isso é o grupo. Né? E isso é muito claro no futebol. Só não enxerga quem não quer. Se o Santos vinha ganhando, o Santos vinha fazendo uma campanha legal no Campeonato Paulista, e eu vinha criticando aqui. E a prova está aí, o técnico saiu com o time ganhando. Então não é porque está ganhando que está tudo certo. Né? Não é também porque está sempre perdendo que está tudo errado. Eu vi uma entrevista que o Oswaldo conseguiu ontem dar baixa na carteira dele lá no Santos. É, não, mas ele elogiou a nova diretoria. Ele falou que mandou, recebeu. Né? É que o contador vende sorvete, Sombra, ele nunca conseguia. Ele nunca conseguia encontrar o cara, ele faz a orla toda, tá ligado? Ele vende sorvete? Tava aparecendo. Precisei uma nova carteira de trabalho. Então é isso, cara. O técnico, ele passa a ser simbólico quando o grupo compra ideia e passa a ser dispensável quando não compra. Aquele Santos que ganhou a Libertadores, cheio de moleque e que ninguém acreditava. O Leão. O Muricy se deu ao capricho de, num jogo em que assumiu da Libertadores, ficou assistindo o jogo lá da tribuna lá, velho, e a molecada lá dentro de campo ralando e ganhando jogos, e foi campeão. Então é por aí, entendeu? Rodrigo, um abraço pra você, boa noite. Placar pra hoje, né? Placar pra hoje, Santos and Porco. Coitado do porco, né? Vamos passar o papão, é 3-0. Eita, rapaz, coitado do cacete. 3-0? Eu gosto de você, Dodô. Acho que é o melhor, um dos melhores personagens aí. Não personagem porra nenhuma. É o Almeidinha, né, Bruno? Hoje. Personagem, não. E segura a linguiça no assalto. Ah, eu seguro. Põe na minha maldição. Pode falar mesmo, ele falou 3-0. Ué, ele não pode dar o placar nele? E eu não posso querer enfiar a linguiça nele? Ué, você não pode. Ô, Domênica, eu quero segurar essa linguiça. Vai pro inferno você, rapaz. Um abraço, Rodrigo. Tudo de bom. Abraço, tudo de bom. Linguiça do porco. Valeu, velho. Essa foi a sequência sem parar. Três momentos na sequência. Vou falar agora do sem parar. Essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Você sabia que agora você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Você chama e paga o táxi com um único aplicativo, sem precisar usar dinheiro ou cadastrar cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo, é grátis. Vai pro jogo? Vai com Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi. Sem parar, sempre com você, em todo lugar. Estádio 97. E por falar em Santos e Palmeiras, lembrando, tem o Chupa Delivery. Você palmeirense, mande no e-mail chupadelivery@97fm.com.br o nome do seu palmeirense amigo e o telefone desse palmeirense, mas não o avise. Você, santista, mande o nome você palmeirense, mande o nome do santista com o telefone, mas também não avise. Se tiver derrota de um dos times, ou o Dodô ou o RG vão entrar no ar pra zoar o seu amigo que perdeu, tá bom? Mas não pode contar pra eles, não pode contar, tá bom? Senão perde a graça. Senão ele vai ficar espertão, não vai atender o telefone, não é não? Então participe, chupadelivery@97fm.com.br. Você me lembrou, você falou chupa, me lembrou, lembra? Chupa, Domênico. Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Mania mundial. É isso aí, amigo. Resort do Estádio 97. Belinha. E se você quer ter a oportunidade de cara a cara, fuça a fuça, falar um chupa, Domênico, carinhoso, claro. E você tem a oportunidade de ir no resort do Estádio 97. É a maneira que você tem de ficar mais próximo de todos os integrantes e alguns personagens do Estádio 97, não é não? Então, olha, faça já a sua reserva do resort. O resort que vai acontecer de 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Gente, fica aqui pertinho, 40 e poucos quilômetros, 50 quilômetros pela Fernão Dias. Chega, dois palitos. Tá lá. O resort começa no dia 22 às 6 da tarde. Inclusive, já a partir das 5h30 a gente começa fazendo o Estádio 97 ao vivo de lá direto do Bourbon. E se encerra no domingo às 6 horas da tarde. Aí, durante essas 48 horas de atividades, de permanência lá no Bourbon, meu amigo, é muita coisa legal. Leve sua família, leve seus filhos, sua esposa, convide o cunhado, chame o seu vizinho. É o Campeonato de Futebol Society que você tem pra jogar. Campeonato de Futebol de Botão, vai ter o bingo do Estádio 97, a balada do Energia na Veia com o DJ Domênico Gato, é isso aí. Futebol no videogame, os jogos da Cassineira. A Cassineira leva mesas de pôquer, de blackjack, leva também as mesas de pôquer, roleta, roleta que o pessoal adora brincar, mas não tem dinheiro de verdade, é tudo dinheirinho de mentira, tá bom? Fictício. E você concorre a inúmeros prêmios. No bingo do Estádio 97, você vai concorrer a uma cabine do navio do Energia na Veia com roupa nova no ano que vem. É uma cabine extremamente procurada e valorizada, hein? E isso não é brincadeira, não, velho. Você vai ganhar e vai. É. E vai. Pra você ter ideia, só do navio da Veia do ano que vem já venderam 700 passageiros. É, só não esqueça, viu? 700 passageiros. Só não esqueça. Oh, que pidão, que é isso? Só não esqueça. Que pidão, meu Deus do céu. Então, olha, ligue agora. 2896-4665. 2896-4665. E se, inclusive, fale lá com a galera lá da Lotus Travel, olha, o Sombra disse que eu posso parcelar em 6 vezes. É verdade, eles vão dizer. É verdade. 6 vezes no cheque ou nos cartões Mastercard e Visa. Então ligue agora, ligue hoje mesmo, 2896-4665. E ainda dá tempo, porque até amanhã quem fechar o resort ganha par de ingressos para a Festa da Véia deste sábado, quando teremos Paralamas do Sucesso na Festa da Véia, tá? Olha que bacana. Para, e o Dodô é o DJ que vai tocar na sequência do Paralamas. É, isso aí. Então, olha, ligue agora na Lotus Travel. 6 vezes, moleza. Quarto com casal, 2 crianças até 12 anos não pagam. 2896-4665. Ligue agora. Vamos lá, meu camarada, vou contar a história aqui. Aí outro dia, o Percival tá aí, Percival? Boa noite. Então, outro dia você tava aqui, eu contei a história aí. A Branca de Neve fala, mas o Rezende só fala de tragédia. Então, muito bem. É. Percival? Sim. Vou contar. Tá tudo bem, Percival? Sim. Tá bom. Vou contar a história, então, da Bela e a Fera. Vamos lá começar a história da Bela e a Fera. Era uma vez um jovem muito rico que destratou uma senhora idosa. E ela rogou uma praga. Na verdade, eu vou explicar. Percival, vai vendo o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, ele, filho de um dos caras mais ricos do Brasil, pegou seu carro, embriagado, atropelou a velhinha e foi pra prisão. Onde eu vou chegar? Sentenciado a 30 anos, Percival, mas como é que acontece no Brasil? Vai, o filho do rico não fica preso, é exatamente isso. Então ele só pegou 5 anos e mais 10 de prisão domiciliar. Vai vendo a história onde vai chegar, vai. Eu vou chegar lá. Nesses 5 anos que ficou preso, ele obviamente conviveu com muitos bandidos, não é, Percival? É verdade. E ficou... Mas não é conto infantil isso aí? Exatamente. Eu vou chegar, ele foi preso e ele foi conviver com bandidos ferozes. E ficou muito amigo de 2 meliantes. Olha isso. O Betão, conhecido como Castiçal. Por quê? Essa é a história da Bela e a Fera, vocês não entenderam onde eu vou chegar. É verdade. Ele era o Castemimitão agora, Percival? Sim. Por que que ele era conhecido como o Castiçal? Porque ele gostava de pingar vela nas pessoas que ele sequestrava. Olha aqui. Exatamente. E o outro... Sádio. Exatamente. Mano. E o outro parceiro dele é o Claudinho, conhecido como Relógio. Por quê? Porque quando tava fora da prisão, sempre assaltava no mesmo horário. Vai vendo onde eu vou chegar. Daqui a pouco, Percival, um caso de preconceito extremo. Você vai ver o caso de João e Maria da Penha. Vamos continuar aqui. Aí, o rapaz ficou amigo do Castiçal e do Relógio, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Tudo isso acontece. Com, aí o que aconteceu? Ele, convivendo na prisão, começou a aprender muita coisa errada. O rapaz foi preso, era bonzinho, mas acabou entrando na dos caras. Ele executou muita gente dentro do presídio. E aquele... executou muita gente. Percival? É verdade. E aquele menininho loiro e rico, que por hora foi chamado de príncipe, agora era um assassino todo barbado e com roupas rasgadas. E assim ficou conhecido dentro do castelo como a Fera da prisão. Aí eu vou terminar a história, você vai ver. Você tá assustando as crianças. Não, não, tô contando a história da Bela e a Fera aqui, meu cara. É ou não é, Percival? É verdade, porque você quer mudar... Certo sua... dia, quando ninguém mais viu uma solução, a Fera conheceu Samantha Bela, um lindo travesti ex-esquelionatário da Pônia, só onde eu vou chegar. Um travesti bonito, Percival. Você viu as fotos, não é? Realmente era muito lindo. A paixão foi repentina. Eles se beijaram e nessa hora a magia do amor ficou no ar. Se converteram pra igreja da prisão, olha aí. Sempre acontece. Mas essa história da Bela Fera... Exato. E hoje eles vivem felizes dentro do presídio de Franco da Rocha, conhecidos como o Bela e a Fera. Sensacional. Você entendeu? É, você disse que ia trazer contos infantis. É a Bela, é a Bela e a Fera, você pode... É, é, mas é... Foi assim que aconteceu. Que hora estava acessível. Tinha um reloginho. Tinha um reloginho. O relógio, tinha o cachiçal, exatamente. Bela, todo mundo estava na história, meu camarada. Um é rejeitado, outra mais. Exatamente, essa é a história da Bela. Parabéns. Eu não falo só de tragédia, não, meu camarada. Daqui a pouco a história de João e Maria da Penha. Percival, notícias do Corinthians, Percival! Percival! Ô, mano! Fala aí, Motinha! Então, mano, cadê a coisa? Cadê? Tá aqui. Qual Corinthians, é? O time pra hoje, o Tite vai entrar com um time misto, né, mano? Mistão. Mistão não, reserva, né? Só tem três titulares. É, tem o Cássio, né? Edilson, Cássio, Felipe, Danilo. Felipe, Edu Dracena, né? E o Christian, Petros e Danilo, né? Sim. É, Luciano, Wagner Love e Malcolm. E os outros foram poupados aí, porque o Tite falou que também tem que dar chance pro pessoal que tá lá, né, mano? Tá jogando, não tá tendo tempo e esse jogo não é tão importante, né? E vai acontecer uma coisa inédita no Corinthians, né? Os caras não vão fazer concentração. É a primeira vez que acontece isso no Corinthians, né, mano? Olha, não nessa fase. Não é usual, Motinha. O Muricy tava fazendo isso, sabia? O Muricy também... tá fazendo. É, então. Até quando? Mas é que tá, Motinha. Eu não sei se eu confiaria nos jogadores, não. Acho que tem jogador aí que é pouco confiável aí, principalmente no elenco do Corinthians. O Sheik não vai jogar esse, mano. Não, mas independe, Motinha. Independe. Eu acho que a concentração é importante. Mesmo o jogador falando, não, porque eu gosto de ficar em casa com a minha família. Fica nada. Fica em casa, velho. Tem aquela tia que vai pedir dinheiro, tá certo? Que sabe o cara tá lá. Ah, sempre tem. Vai lá pedir um tinguá. É a mulher que enche o saco, é o filho que não dorme. Criança chora. O jogador não consegue descansar. Pelo menos na concentração, o cara só vai se preocupar com a pornografia. Vai ficar naqueles sites lá no King Four, sabe? Essas coisas aí. Na concentração é assim? Ah, deve ser, velho. Ah, é. Vai fazer o que na concentração? Fica olhando pra cara do outro. Então o negócio é o seguinte, Motinha. Vai pular o muro e fugir, pô. Não, não é que foge, porque nem dá pra fazer isso hoje, mas... Como seria, por exemplo, se Domênico Gato e Rudi Landucci, por exemplo... Eu? Fossem jogadores do mesmo time e dormissem no mesmo quarto. Ah, mas o Domênico só melhorou depois que castraram ele, né? Porque... Castrou? Castrado? Como castrou? O Domênico era aqueles gatos noturnos, velho. Que isso? Pulava muito. Oi, oi. Não, mas... Domênico uivava jogar... até que a mãe dele abriu o portão e ele só voltava no outro dia de manhã. Isso? O Rudi no era baladeiro, não era? O que é isso, salgava sombra? Todo mundo. O Rudi no meio era da guarda, não, mano. Não. O Rudi ia chamar o Agnaldo no meio da noite, a Maria. Ô, Domênico, o que é? Não, a gente ia jogar videogame, pô, trocar ideia sobre táticas do time. Mas hoje já melhorou muito, né? Antigamente, eu concentrava com 4 dias. Se o Domênico falasse assim pro Sela, Dulce, pegasse o dedo e fizesse assim, ó. O que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? É, com o dedo apontando pra baixo, assim? É. Amarra meu tênis? Amarra, pô. Parece com tênis. Que isso? E se ele faz assim? Não. Se o Domênico botar o dedinho na boca, eu vou rir muito. Faz aí, Domênico. Vocês estão loucos. Ah, que beleza. Estão homossexuais na mesa. Eu não acredito. Aqui, ó. Domênico! Domênico, faz carinha de quem tá gostando demais, menina. Faz. Vocês estão me confundindo. Faz carinha de quem tá gostando. Faz carinha de quem tá gostando demais. O Domênico foi quarto zagueiro do Casa Verdense. Imagina o Domênico chega assim na madrugada no quarto e fala assim, vem cá, meu... Precisa de uma massagem aqui. Ah, eu vou fazer. Vou brincar de você, a Beyoncé, eu sou o Jay-Z. Eu vou fazer, menina. Eu queria ser a Beyoncé do Domênico. Olha aí, Dudu. Ai, me singolei, design, me singolei. Eu vou mostrar o Jay-Z. O cabo da vassoura. Eu queria passar meus seios na sua orelha. Você não tem que antes, isso vai ficar sem dente na boca. Você não tem seios, seu louco. Passar os meus seios. Você não tem. Na orelha. Na orelha do Domênico? Olha lá, Beyoncé. Imagina, Domênico, eu de tanga descendo, Perigo. Se eu imaginar, eu vomito, juro por Deus. Você vomita de tanga com essa mão, Benjamin. Imagina, Benjamin, hein? O Aguinaldinho de tanga dançando isso. Hein? Eu vomito, velho, juro por Deus. Eu vomito tanto, velho. Eu quero dançar ragatanga no seu ombro. O Aguinaldinho de tanga ou o Motinha fazendo Freedom do George Michael na parede? Puta que... Ó... Ah, não sei. Acho que é ambos, não tem nada pior. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria pegar a Domênica. Lembra da Grécia? Domênica tem um teu tamanho. O Mota pelada de um lado e eu do outro, a gente levar ele nas costas, igual fazia o da Grécia. Levar ele aí por cima, ele com a peruca de mulher. Você vai levar já. Tem uma boa aqui do Mota na parede, ó. Ó, Jorge Maia. Faz aí, pega do Landus. Vai, Motinha. Que momento, hein? Isso não dá, olha, eu vou dizer, na orelha do Landus. Se fosse um homem, eu faria. Ele é uma menina. Tá vendo? Você fazer um George Michael na orelha do Landus. Mas não dá, ele é uma menina, não tem. Tô falando do RG, que é o RG com. Mas tá louco? Né? Eu queria brincar com a Domênica de Domênica, a rainha da Casa Verde. Ai, Motinha, não. É só ir pra tua casa que tua mãe tá lá. É, mas a tua mãe não é Domênica? Você é uma grosseira, corta. Você sabe a mamãe e Domênica. Igual o Silvio Mamãezinha. Santos. É. Tem seisinho agora pra você fazer o George Michael perto do Domênico. Você é louco! Vai pagar o hospital, pode fazer. Só pra arrancar sem conta dele. Então é pra encostar. Vai encostar e vai tomar uma buqueta. Você falou dançar. Não, mas você pode arrancar esse 100 aí. Arranca o 100 aí. Aí vai encostar. Encostar o cacete. Dá na minha mão essa. Aí encosta. Não, encosta nada. Encosta. Passa o seio na orelha. Aqui, tá louco, vai. Vai, Domênico só. O Domênico é igual o cara do Beleza Americano. Na hora ele tem pé. Você viu o que aconteceu? Ele matou o outro. Matou o outro, você tá louco? Percival, obrigado pelas notícias, Percival. Obrigado. Queria passar meu umbigo na careca do Domênico. Você sabia que hoje foi aprovado na Câmara de São Paulo? Vai mudar o nome da... Tá certo, Câmara. Mudar o quê? Tá certo, idiota. Não é Câmara, não. Não é Câmara. Que nem a porta. É Câmara. Eu tava tentando desolar. Câmara, fala. E pneu. Direto, beija, fala. Corrige ele. Nem tem mais. Você sabe disso. O carro velho tem câmera. Então. E foi aprovado aí que a rua Turiaçu vai mudar o nome pra Palestra Itália. É lógico. É nóis. Foi aprovado. É isso, cacete. Porque aí só aquele trecho. Porque aí todos se curvam ao maior. Mas será que não tem nada mais importante pra fazer na cidade? Todos se curvam ao maior que está por lá. Não tem alagamento lá, tá tudo bem, né? Vamos mudar o nome da rua. Que alagamento, com esse colete da tua velha. Pera, gente, fazer uma pergunta pra uma pessoa imparcial. Alaga tudo aquela porra lá. Alaga o colete da tua velha. Alaga sim. Ô, Azedão. Oi. Azedão. Oi. O que você acha de mudar a Turiaçu pra Rua Palestra Itália? Ah, eu não sei. Eu prefiro muito mais a Alameda Santos, né? Acho que é uma rua melhor. Ah, eu prefiro. Podia fazer uma nova Arena do Santos na Alameda Santos. É, quem sabe, né? Fala aí, Alameda. Não. Fala aí, Alameda Santos. Quanto vai ser hoje? O lugar do Parque do Trianon. Exatamente, faz. Ou a Santos Dumont, é boa. Né? Fala em Alameda Santos. Ô, Domênico, posso falar quanto vai ser o placar hoje? Não, pode o cacete. Ah, não, porra nenhuma. Aí. Azedão. Oi, oi, oi. Você é mais imparcial que o RG. Não, placar... sou jornalista. O RG então, aqui tá, é placar pra Santos e Palmeiras hoje. Olha, vai ser um jogo difícil, eu acho que o time do Palmeiras é melhor do meio pra trás, o Santos é melhor do meio pra frente. E 5x0 tá de bom tamanho. Quanto? Ah, porque o Santos, o Palmeiras... É um jogo difícil, né? O Palmeiras tá meio desestabilizado, né? Vai tomar um gol, vai tomar... Né? Mas vai ser um jogo equilibrado. Vai ser, vai. 5x0. O Arouca vai jogar lá. E que e a torcida do Santos vai lutar hoje? Ô, RG, qual que é? O Renato vai jogar, Lulu? Vai. Tem bem mais títulos que o Arouca, né? É, Azedão. Você quer o time do Santos, Azedão? Vamos lá, o RG também. Peraí, Azedão, vai lutar a Vila Belmiro hoje ou não? Ah, fácil, né? Tá louco. Já deve estar lotado agora, né? Já deve estar lotado agora. Ah, com certeza. Só nota, vamos lá, time do Santos. Não, o RG vai dar nota dele e depois o nome. É, então tá. Vanderlei. Eu não dou nota, eu só aprovo ou reprovo. Vai, aprova ou reprova. Sim. Você, Azedão. Sim. Sim, sim. Sim. Sim. David Braz. Não. Muito sim. É, porque o RG você falou. Quem era melhor, Thiago Silva? Quem era melhor? O David Braz ou o Edu Dracena que tava lá aí? Nossa, tem que escolher um pra jogar. Calçadinho. Bota no liquidificador e serve o suco. Werley. Sim. Sim. Victor Ferraz. Sim. Não. Valência. Sim. Sim. Renato. Sim. Sim. Pô, mas nem termina assim. Lucas Lima. Sim. Sim. Sim pro Lucas e pro Lima. Sim, sim. Ele aprova ou reprova? Ah, tá. Geovânio. Essa é a brincadeira? Sim. Não, Geniovânio. Ah, Geniovânio. Que isso? É, você vai ver hoje, vai aprender como é que é. Vou ver. O Geovânio é muito bom. É, muito não, bom. O Domênico acha que é só o Rodrigo. Não vai ser porra nenhuma hoje. Para agora, de se iludir. Agora, ele... Que você vai ter que falar. Palmeiras, o Robinho. Sim! Ele é o verdadeiro? Ô, Mota, eu tomar um tapa. Pergunta pro Messi se ele é o verdadeiro. Eu sou a ela. Veja. Ricardo Oliveira. Também sim pro Ricardo e pro Oliveira. E o nome do técnico que eu perdi? Ele precisa aqui. De técnico. O Robinho tá dirigindo por lá. João Fernandes. É, Fernandes. Tem cara Robinho. Tem técnico. É. Ô, Zedão, peraí, Zedão, se o Santos pegasse esse Chelsea aí. O quê? Você acha que seria um jogo difícil? Você tem com o Diego Alves aí, o. Como é que chama aí? Diego Costa. Diego Costa. É. Tá de brincadeira. O Ellen faria 3 gols nesse time aí. Quem? O Ellen? O Ellen, né, Gil? Zagueiro. A comissão técnica do Paris Saint-Germain foi intimar o Diego Costa no fim do jogo. Pra quem não sabe, ligou agora o rádio. Por quê? Paris Saint-Germain, desclassificou. Passou. O Chelsea. Paris Saint-Germain, que gostoso ver o Oscar e o William lá, tudo chorando. E a cara do Mourinho, né, também. É bacana dar uma olhada. O né? Mourinho colocou ele tanto fogo semana, antes do ele jogo. Ele falou a semana inteira que o PSG era um clube extremo, um time extremamente violento. Será que o Mourinho tá preocupado com isso? Mas é, inclusive, ele criticou porque parece que o prêmio do PSV... Agora é diferente. Mas o prêmio do PSV ia ser um prêmio muito alto em dinheiro. E ele deu a declaração dizendo que o profissionalismo estaria em cima de qualquer prêmio. Rebatendo isso. E aí, no primeiro tempo, Sombra, o Diego Costa e o Davi Luiz aí saíram quase no tapa ali. Ah, velho. Mas eu vi o lance fora de bola que o Diego Costa deu uns safanão lá. Era pra ser expulso ali. Mas foi revide, hein? Foi revide? Deve ter sido. Desde o primeiro jogo, não, é verdade. Desde o primeiro jogo lá já na França, o bicho já tava pegando entre os dois. Ô, Zedão. Oi. Por que você acha que aquela vez lá o Santos perdeu de 4 do Barcelona? Eu já falei isso aqui, que o Santos não precisava de outro título. Já que a gente tinha ganhado vários. Outra coisa, um jogo de festivo, amigos do Messi contra amigos do Neymar. Então não valeu aquilo. Pessoas comemoram aí contra o Chelsea jogando nada, entendeu? A gente jogou bola. O que você achou que ali naquele jogo lá o Neymar já tinha contrato? Desculpa. O que você achou ali que o Neymar já tinha contrato com o Barcelona? Saiu o Neymar, veio o Neilson, veio o Genovani. Daqui a pouco é você jogando lá. Só mais gente. Faz. Vem, RG. É, falando nisso, faz falta, o Neymar tá botando as garrinhas de fora, né? Tirando sarro da turma do Real, o negócio vai pegar assim, fogo esse jogo você ali, vai estar lá, velho. Vai pegar fogo esse jogo. Ele falou que o trio ofensivo dele é melhor do que o do Real Madrid. Mas olha, trio ofensivo, Neymar, Messi, Suárez contra Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale, seria esses, mano? Sim. Ah, Barcelona. Possivelmente. Barcelona. Ô, mãe, não tem a menor dúvida. É, Barcelona. Barcelona. O Neymar e Messi. Aonde tem o Messi, sempre não tá o melhor. Neymar e Messi ou Robinho e Ricardo Oliveira? Não, o melhor foi. Você tá perguntando pra quem? O Azedão. Não. RG, o melhor de todos os tempos foi. Olha só. Alberto, Robinho e Basílio. É? Você exagerou. É, tinha definição, velocidade, experiência. Mas o RG, que jogo que você vai ver lá, hein? Vai ser um jogo. RG, de um lado aí Neymar, do outro lado Cristiano Ronaldo, aí do outro lado ainda Messi, do outro lado... Eu tô com a expectativa desse conjunto da obra, o estádio cheio, eu acho legal essa festa, o jogo. Mas o importante é, inclusive na sexta-feira, a gente vai ter aqui algumas situações vão ser passadas pra ti, mas eu vou dizer o seguinte, cara. A tua viagem, o legal já sai daqui. Daqui já sai. Ah, legal. Aqui já vai ser muito legal. É 17h30, estamos... Você viaja amanhã, RG? Não. Amanhã é dia? Dia 19. Amanhã é 12. Amanhã, a partir de amanhã, 7 dias. O jogo é que dia que é? 22. No sábado. É, não, no outro fim de semana. É sábado ou domingo? Domingo. O jogo é domingo. Domingo. A outra vez que eu fui era sábado à noite. Eu fui sábado à noite. Não significa que quando você vai, mas é sábado, significa que sempre vai ser sábado. Não, pensei que poderia ser. Alterna. Não é missa. É. Tem vários dias. E também são outros jogadores, Mota, daquele que você foi pra esse. É. Pô, Deus. E dessa vez tendo uma mordomia mais legal, RG, cara. Tendo mais legal, cara. Vai ser muito legal. Mas quando legal. A gente viu, meu, a gente nem pôs o nome do Mota no sorteio. Pois, imaginei. Pô, mas também 5 vezes já em Barcelona, imagina. Todo mundo já conhece o Mota em Barcelona. Os caras olham pra ele e falam, como é que tá? Se o Mota quiser ir pra Barcelona, ele tem pra quem pedir, né? Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Mota, esqueci o passaporte no carro. Mota, passaporte no carro. Qual carro? Mota, passaporte, Mota. Se já tiver esse perreio de tá indo viajar e esquecer o passaporte em casa, porra, só se deu conta no aeroporto. Boa, hein, não, pensou? Graças a Deus, não. O que eu tive, esse aí é bem melhor. É bem melhor você esquecer. É? Ah, você teve um perrengue muito pior. Ah, você chega lá e vê que o passaporte 1 venceu da família. Você viu de. Fala, você vê do teu de dois, fala, tá tudo bem, você quer de ver o resto. Mas um dos filhos não tinha passaporte. Eu tenho que deixar no aeroporto a criança. Isso não é uma criança, isso é um boneco que eu levo na viagem. Porra, aí é cruel. Ah, quem salvou ali foi o Vitão, mano. Não, foi? Nesse daqui que você ia fazer escala na Bahia? Não, isso é outra história. Você só tem pista também, Benjamin. Tá louco? O cara é irresponsável, velho. Resolvi. E cara é responsável resolvi. Da porra, mano. Embarquei no dia seguinte, mas resolvi. Estádio 97, oferecimento de HD e seguro. Você sabe quem que é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Aliás, essa semana aí, se eu não me engano, o César Cielo fez o melhor tempo do ano, agora eu não lembro qual a modalidade. Bom, César Cielo, com essa baita marca, você sabe, recorde difícil de bater, não é não? Mas você quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar num HDI bate pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto do seu automóvel. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos a mais ouvintes. Provavelmente o último da noite. Oferecimento de Grupo Ésser, o nome construído com história. Também BV, precisando de dinheiro, a BV Financeira tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. É, vai tocar. Alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. É uma honra falar com os melhores, os fantásticos do programa do Estádio 97. Eu tô emocionado, há anos eu tento, mais de 10 anos de fidelidade total ao programa de vocês. Porra, mais do que nunca, bicho. É, bicho, mais do que nunca, né, meu? Então repete, o Palmeiras é grande, repete, bate no peito e repete. Não, aí eu já estaria ficando louco, né? Aí não dá. Ô, oh, Zezinho. Fala aí, Domenico. Não, não, tá não. O cara tá contando. Não, mas eu tô falando. Mas ele não falou o nome ainda, eu preciso falar um qualquer coisa. Ô, Domenico, peraí. O Valdívia foi convocado pra seleção do Chile. Sério? Juro por Deus, seleção paralímpica, não joga. Mas não joga? Como é que ele é convocado? Seleção paralímpica, não sei. Ele é convocado. Você é no Brasil, hein? Vamos pesquisar que você é mentira. Como dama de companhia do terapeuta. Botou o Bielsa pra lá pro Chile. Sacanagem. Não, mentira, mentira. Peraí, Globo Esporte.com, é sacanagem, lança. É convocado sem jogar? Sacanagem. Tô falando sério. Ó, não, contra o Irã no dia 26 e contra o Brasil no dia 29. Ah, também pra jogar contra esses dois, já não precisa muita coisa. Se jogar, sacanagem. Oh. Ele vai jogar. Vai jogar. Ó, oh, qual o seu nome? Sacanagem. Meu nome é Clóvis. Clóvis. Ô, Rudy, só um minuto. Pô, tô vendo uma foto aqui do casamento do Serginho. Oh, para de me humilhar, cara. São Paulo, o Brasil inteiro foi sendo. Até o Samuel do Skank, olha aqui. Até o Samuel é parceiro dele antigo. Olha, o Serginho no meio. Amigo, oh, não. Sacanagem, você achou sacanagem? Como o Serginho convidar ele? O Sorim, o Sorim. Olha o Sorim. Parabéns pra Fernanda e pro Serginho. Pô, você, todo... qual que é a tua opinião, Miranda? Não, sacanagem não. Sacanagem é. Ou não? Nossa, eu vi aí na foto, mundo. Não sei se é impressão minha, mas um cara que uma vez eu vi num show de calouros, de imitadores, tá aí na foto. O Cabo Man. Contra a regra. Mas essa galera merece muito mais do que eu. Os caras convivem muito mais com ele, cara. Maquiador. Não, você não vai me jogar com o Serginho. Serginho é parceiro. Cara, o Serginho é parceiro, cara. Eu não fui convidado, cara. Ai, e a gente viu. A gente viu que você não ligou pra isso. Você quase não esquentou a cabeça pra isso. Não, não liguei mesmo. O Valdir tava chamado. Chorando no Twitter. Deixa o Valdir tava também. Fala com o rapaz aí. Clóvis, vamos lá. Oi, fala aí, Domenico. Clóvis do quê? É Clóvis da Silva Oliveira. Da Oliveira. E quantos anos? Raul. 39. RG. Hoje, 3.9, hein? É, nome assim, ninguém... Todo mundo foge, né? Cada um pra um lado, né? Por quê? Não tem ajuda, mas eu vou dizer um negócio pra você. Ah. Eu vou te falar. Ah. Quando o prato estiver pronto, bem temperadinho, não vou te dar cobre-flor pra você comer, não. Ai, que sensacional. Olha, mas foi sensacional. RG na prova da comida. É outra coisa ruim. Big Brother é Brasil. Não, cobre-flor era outra coisa ruim. Não, empanada, é bom. É ruim pra caçamba. Você vê? É outra coisa que não podia nem existir. Você vê quando esse estorvo tá... Já não foi igual ontem, não. O estorvo chegou, ele... Não. Estorvo, seu louco. Aquela aura negativa, sabe aquelas... Ele me chamou de estorvo? Desde ontem, mano, você de estorvo. Comigo, seu tem uma hashtag aí, Domênico Estorvo. Você me chamou de estorvo? Eu não. Eu sei que você falou. Você falou? Assume que você falou. Você falou? É de coração ou não é? Vou te responder. Quero saber só você olhando na minha cara. Só um minuto que eu vou te responder. Vai, olha na minha cara e fala. Primeiro que não fui eu que falei. Foi o caçamba que não foi. RG foi ele ou não foi? Uma caixa desde ontem. Ah lá, desde ontem. Não, mas não sou eu. É uma caixa de ressonância. É, eu vou falar, a caixa de ressonância. Eu só reproduzi um fato. Só saiu desgraçado. Por você, né? Mas a RG tá bem. Hã? RG tá bem. Hoje não. Tá bem, tá bem. Ontem ele tá, ontem era o Messi. Hoje ele tá o Basílio dos Santos. O Clóvis e... É o Estorvo. E o time? O time não, o bairro. O bairro é... pro GPS, eu sou do Vila Mara. Ó... Vila, olha, vou dizer. Calma, que leva um tempo os caras. Pega o cotovelo, velho. Agora demorou um minuto. Vou dizer uma coisa pra você, amigão. Vai. Que é a primeira vez no estado 97 que liga alguém da Vila Mara. Vila Mara, se não me falha a minha memória, é Zona Leste. ZL, querida. Aê, GPS, velho. Tô mandando bem. Mais precisamente. Ah, velho. Parti, São perto. São Miguel. Eu tava falando Jardim Helena, São Miguel. Ah, aí sim. Você não. Nunca nega as origens aí. Manda bem tudo. Você, eu, na Zona Leste somos nós, lutamos com galhardia. Põe o hino do Corinthians aí. Que momento. Mas e aí? Que time você tá? Olha o cara, mó louco, mano. Só Coringão, aí. Coringão. Valeu? Coringão, ah, mano, o bagulho é louco, mano. Você tem dúvida? Tá louco, meu. Próxima dúvida. Zero. Ô, amigo. Que fome. A pergunta que não quer calar. Quem vai ganhar do Corinthians esse ano no Brasil? Agora tem momento de falar. Eu tento ser humilde. Porque eu falo uma coisa desse? Eu tento ser humilde. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não me permite. O Corinthians não me permite. Fala, amigo. Antes do amigo responder, perguntar pro Zedão. Zedão, quem vai ser o time? Ah, o RG, já jogou esse ano? Já? Não, ainda não. Ah, então tá bom. Vamos esperar, né? Diga, amigão. Então, na minha opinião, eu sempre fazia críticas ao Tite na primeira passagem, não gostava muito, mas dessa vez aí, até pela evolução que o time teve, saída após o Mano Menezes, o cara é gênio, é indiscutível, e pra mim, assim, o Corinthians esse ano é o time a ser batido, dificilmente eu acho que o Corinthians não leva pelo menos os dois títulos esse ano, eu só acho que tem que controlar o brilho de alguns jogadores estilo Emerson, por exemplo, que às vezes dá umas pisadas na bola aí, mas o Corinthians está no caminho certo para ganhar tudo, e me desculpe os fregueses, mas dessa vez ninguém segura. E outra, na saída agora aí, aconteceu, não sei se você está acompanhando aí o jogo entre Chelsea PSV? PSG. Acabei de ver. O Paris Saint-Germain. O negócio é o seguinte, você está assistindo, não estava? Tava. Você viu a declaração do Mourinho? Não cheguei a ver a declaração do Mourinho. Ele não falou nada assim... do Corinthians, não. Falou sim, papo, ele não. Falou: preciso me reciclar, vou fazer um estágio com o Tite no Corinthians. Você recicla lixo, é lógico que é, mano. Cadê o momento? Ah, pensei que não ia ter nunca. Momento fanfarrão! O Mourinho precisa de um período sabático, velho. O Mourinho precisa se reciclar. O Mourinho fará um estágio com o Tite, velho. Quem recicla lixo. Tem que ser humilde, velho. Tem que ser humilde. Pelo contrário, o ser humano digno, ele se recicla, se recicla a cada dia. Tolete se recicla. Não, falei se recicla. Não falei recicla. Recicla. O ser humano que é humilde, ele se recicla a cada dia, velho. Tá na cara isso daí. Ô, amigão, o negócio é o seguinte, mano. O time do Corinthians, eu particularmente acho que tá acertadinho. Sempre defendi esse elenco desde o ano passado, via qualidade, só que o Mano Menezes não estava sabendo extrair o melhor de cada atleta, mas o Tite conseguiu. Você sempre falou isso, mano. Eu me lembro perfeitamente que o Benjamin falava que o time do Corinthians era um time normal, e eu tinha o mesmo pensamento que o seu, que o Mano Menezes tinha um avião na mão e não sabia levar, entendeu? Então, assim, do jeito que anda, é só ninguém deixar subir pra cabeça, é só depois colher os frutos. Agora, o Elias é outro Elias, é um outro Elias. Porque ele quis ser um outro Elias ou porque tem a participação do Tite? porque, responde primeiro, porque principalmente o Elias hoje, ele faz a função de defender, no meu ponto de vista, mas ele tem muito mais liberdade para atacar. E quando a zaga do Corinthians se fecha e o Elias sobe, há sempre uma proteção dos laterais. Coisa que o Mano Menezes queria que o Elias fizesse o papel de primeiro volante e o Ralf atacasse. Mas o Ralf... O ouvinte tem razão. É, mas não é só o novo Elias. O Felipe zagueiro no passado era uma desgraça. Mas lembra? Eu sempre li. O Felipe ano passado era uma desgraça. O Sheik voltou a ser o Sheik. O Jadson. Até o Jadson tá jogando. Mudou tudo. É o Tite, cara. Mas o comportamento do Elias, eu concordo plenamente com você, amigo. O Elias, ano passado, era um Elias que ficava na cabeça da área. Muitas vezes ele tinha que fazer até o revezamento de ataque, Motinha, com o Ralf. E o Ralf é um cara que todo mundo sabe, quando chega na frente da área, não sabe o que faz. Não mesmo. Tá certo? O Elias não. O Elias é um cara que tem um bom passe, é um cara que tem um bom chute, é um cara que tem mais visão de jogo do que o Ralf. O Elias ano passado não correspondeu, né? O Tite, ele resgatou do Elias aquele futebol que a gente cobrava. Porque o ano passado, eu acho que a torcida que criticou o Elias tinha razão também. Porque o Elias não lembrava em nada aquele Elias da primeira passagem. Ele tava morto, né? Você tem razão, mano. Os técnicos têm grande participação quando você tem um jogador que não tá dando nada no momento. Muda o técnico, vem outro. Se o cara começou a jogar... É porque tem alguma coisa. Tem a parte do jogador. Tem. Mas o técnico provavelmente foi um fator. Eu quando criticava, Sombra, o Corinthians ano passado, sabendo que o time do Corinthians poderia dar mais, até o Ben já discordava, falava, não, o time do Corinthians é limitado, é isso aí, não muda nada. Eu falava, muda sim. O Renato Augusto era um jogador que estava muito abaixo do que ele poderia render. O Jadson esse ano mesmo, talvez aí não, tendo algumas partidas que ele some também, ainda é inconstante, mas o Jadson ele foi protagonista. Contra o São Paulo, não vai falar que o time do São Paulo, por mais que não tenha jogado bem, é o São Paulo, gente. É um time de qualidade. Se tá bem armado, se não tá bem armado, é um time que tem lá Luiz Fabiano, tem Ganso, tem Rogério Ceni. E o Jadson, ele foi protagonista. Você pega o Elias, a bola que ele tá jogando, voltou a ser convocado pra seleção brasileira. O Guerreiro, tá certo? Mesmo aí, às vésperas de renovar ou não o contrato dele com o Corinthians, é um cara importante. O Sheik, que tá jogando pelo Tite. Gente, time do Corinthians aí, quando eu falo que é um time a ser batido, eu não tô brincando não, Sombra. Na Libertadores, eu vi poucos times aí que podem fazer frente pro Corinthians. Concordo. É? E outra, só um comentário de conclusão aí, no meu ponto de vista, o Tite, acima de tudo, ele conseguiu mostrar pro time do Corinthians que ele não é só dependente do Guerreiro, como falavam aí. Hoje em dia, se o Guerreiro não abrir o olho, ele não quiser abaixar o salário e renovar o contrato, amigo, lamento, mas tem jogador para fazer gol lá também, entendeu? Então... Eu também acho. Por isso que eu acho que o Guerreiro ele tem que rever essa pedida salarial pro Corinthians, não só a parte salarial, mas as luvas que ele também reivindicou. Eu acho que o jogador, quando ele é um cara que se destaca, quando é um cara protagonista, ele tem que ganhar bem, concordo. Mas essa proposta do Guerreiro para com o Corinthians, na minha opinião, é absurda, extremamente absurda. Ô, amigão, pode falar. Estamos chegando agora no final do programa, aí quer mandar um abração para alguém aí, algum camarada seu que esteja nos ouvindo também? Olha, eu queria satisfação falar com vocês, sei que o tempo é curto. Toda nossa. Eu queria mandar um abraço pro meu irmão, que é fanático por vocês aí. O nome dele é Renato, ele deve estar me ouvindo nesse momento. Deixar um grande beijo pra minha namorada, porque eu amo ela. Aí, ele te ama. Qual que é o nome dela? Adriana. Ah, vai ser... Hoje tem. Hoje o porquinho pula da panela. E mandar um abraço aí pra... Mandar o último abraço aí pra galera do Hospital Sírio-Libanês, que é onde eu trabalho, que também tem uma galera lá que curte vocês pra caramba e... É verdade. Deve estar me ouvindo agora. Ou se a gente chegar no Sírio lá e pedir atendimento, você tem como falar aí pro teu superior pra gente não pagar com isso? Pode me procurar lá que é VIP, mano. Pode procurar um blog lá. Você junto deixa um cheque já assinado, calção. Nada, mano. Eu preciso pagar, amigo? Nada, a gente tá um jeito. Aí é nós, não é nós. Ó, se eu precisar de 8 dias de UTI, é tudo free? A gente vê, comprar vocês, aí a gente tá de 97. O sistema médico nacional tá maravilhoso. Pô, né? Eu só vou no Sírio, não tem problema nenhum isso, viu, meus lindos? Nós estamos bem, bem nos hospitais, bem na federal. Eu não bem, sei por que essa reclamação. A panela, em vez de vocês usarem a panela pra pôr comida, fica batendo essa porcaria. Seu merdinha. Clóvis, tudo de bom pra você, cara. Boa noite. Um abração pra vocês, fica com Deus. Só o meu merchan dever, bons negócios pra você aí. Felipe. E agora eu não vou saber se o slogan do barbeado da Bozano. Vou quebrar a cara agora. Sombra te ajuda, vai lá, ó. Qual a nova linha Bozano? Só nova linha Bozano. Me garante um barbeado sensacional. Fenomenal. Boa. Ganhou. O kit Bozano é fantástico, tá bom? Obrigado. Eu passo aí pra... Dá meu nome pra vocês no fora do ar? Isso. Já tá o nome completo também. Já tá anotado, Belinho. Então eu passo aí na rádio, então. Muito obrigado. Foi uma honra. Não vou nem dormir hoje direito. Uma honra. Durma que faz bem. É isso aí, mano. Tamo junto, parceiro. Obrigado aí pela audiência, viu? Valeu, Clóvis. Abraço. Valeu, mano. Foi a participação do Clóvis aqui no Estádio 97 da Energia, no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Agora vamos falar da BV Financeira. É isso aí, amigão. Será que São Paulo teve que ligar lá na BV para pagar os salários ontem dos jogadores? Quem diria, hein? Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? Estou. Então é só acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comprar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, né? Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Zombinha! Ganso não foi relacionado, vai ser poupado. Luiz Fabiano machucou e o Souza machucou. Olha lá, que beleza. Olha aí. Coincidentemente, os três jogadores que tá todo mundo questionando, né? Ganso não foi relacionado pro jogo de amanhã. O Souza tá com, acho que, um edema, e o Luiz Fabiano com uma contratura. Coincidentemente. Tá vendo? Os três caranguejos ali, bicho. Tá vendo como é? Caranguejo. Os três caranguejos ali. Não, tem um nem caranguejo, é. Meu Deus, velho. Os três não vão pro jogo, eita. Esse time do São Paulo, eu vou falar agora pra vocês, não vai dar em nada. Nada. Não, mas quem sabe não melhora agora. Não vai dar em nada. Como assim não vai dar em nada? Não vai dar onde que eu tô te falando. Você acha que não vai dar pra melhorar? Chegou a hora da mudança total no São Paulo, não vai dar em nada. Vai esperar... Uma mudança total de jogador de novo? Ah, de tudo. De tudo? De técnico, inclusive? Impeachment. Técnico, inclusive? Não é impeachment, mas é. Técnico? Técnico, inclusive? Eu acho que vai ter uma mudança radical. E São Paulo ainda não passar a primeira fase, que é difícil. Mas é possível. Não é impossível, mas eu acho difícil. Eu acho difícil, não. Acho que já muda agora. Pode anotar o que eu tô te falando. Esse time de São Paulo não dá em nada. Nada. Não, nada. Se não passar, com certeza vai mudar, né? Se não passar na primeira fase, alguma coisa. Não vai lugar nenhum. Mas acho que alguns jogadores não vão mudar. Bastos, Centurion, Kardec. Esse Michel Bastos é a melhor contratação de São Paulo dos últimos Thiago anos. Thiago Mendes chegou agora. É esse cara. Verdade. Se ele tivesse 5% do marketing que tem o Ganso, meu Deus, voltar pra Europa agora. Mas o segundo nome de São Paulo é o Pato, hein? Mas eu acho que se for mudar alguma coisa... E esse Centurion... Parece ser bom, né? Esse Centurion, pelo menos, é um jogador que... Se vai dar certo, não sei. Mas pelo menos o cara vai, né? O São Paulo precisa de alguém que mexe com os brilhos. Acho que se for mudar, em termos de elenco, se for mudar, acho que não teremos aí nas férias de inverno o Ganso, Luiz Fabiano... Não vejo esquiando. Vai ter proposta, né? Mas eu... não sei também se o Luiz Fabiano precisa de proposta pra ficar. Ele tem contrato, ele não vai embora. Não, tudo bem, isso é palpite. Eu acho que se tiver proposta dessa China, mundo árabe, essas coisas, ele vai. Lembra aquela vez que eu contei aquela história? São Paulo não vai fazer proposta pra ele ficar, gente. Você lembra aquela vez que eu contei aquela história? Todo mundo falou que era mentira. Ele confirmou, sim. Chegou lá e o Juvenal falou, não, Bento! Muito bem, estamos chegando. Às vezes é melhor se desvincular, viu? Às vezes é melhor liberar e falar, vai com Deus. Às vezes libera até de graça, é melhor. Ah, libera sim. Estádio 97, trazendo agora o ganhador da camiseta do estádio, produzida pela Fit Camisetas. Fábio Olinda de Menezes. Ganhou com produção da Fit, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3037-BONÉ, 3037-BONÉ. Estádio volta amanhã às 5h30. Oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. BV, precisando de dinheiro, a BV Financeira tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Alô, gente, tudo de bom, até amanhã, tchau! A temporada 2015 já se encerrou. Ela não gosta de mim. Mas o Cruzeiro da Veia 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC Tradal Brasil, o Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Veia 2016. Cruzeiro da Veia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova! Roupa Nova! Roupa Nova! Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas da história da música brasileira. Roupa Nova ao vivo no Cruzeiro da Veia 2016. Mais os DJs do Energia na Veia e as festas temáticas consagradas por você. O melhor ouvinte do rádio. Ligue agora mesmo na promoção 3624-9007. 3624-9007. E garanta sua cabine em lote especial de lançamento a partir de 12 vezes de R$179 por pessoa. Cruzeiro do Energia na Veia 2016. Energia. Sucesso de público em 2014. Ele está de volta. Ele está de volta. O Energy Club traz pra você Quintino. Quintino. Quintino. 13 de março no Energy Club. E mais. Os DJs residentes da Energia 97, Ronaldinho e Jimmy Soler. E os DJs do Indústria. Ingressos online já à venda no site clubedoingresso.com. Também nas lojas Overboard, do Shopping Tatuapé e Grande Plaza no ABC. Da Rua São Bento 231 e 235. E Rua 12 de Outubro na Lapa. A Energia 97 na Avenida Paulista 1439, nono andar. E na Easy, Marquês de São Vicente 1767, Barra Funda. Informações acesse energyclubsp.com.br. Quintino. Quintino no Energy Club. Essa vai bombar. Realização Energia 97 FM, Projeto Indústria e Promoção. Here we go! Energia. Olá, eu sou o deputado estadual Adilson Rossi. Você quer chegar em casa mais cedo porque o ônibus passou no horário? Quer andar pelas ruas sem medo de ser assaltado? Quer ter as mesmas oportunidades para cursar uma universidade? Quer conquistar o seu primeiro emprego? Enfim, você quer serviços públicos de qualidade? Estas são as bandeiras do PSD para fazer um Brasil melhor. O país que todos nós queremos. Feliz. Martin Garrix. Virus. Energia. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Tenho sempre meu Engove, com o Engove é sossegado, porque no dia seguinte a vida não pode parar. Na balada do Engove você vai, ele resolve. Bom Engove, tenho sempre meu Engove, se tem festa é assim. Bom Engove pra você, bom Engove pra mim. E aí, exagerou? Já sabe, né? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de... Calvin Harris. Energia. PRB. Marcos Pereira. O PRB foi o partido que mais cresceu no Brasil, saltando de 8 para 21 deputados federais. Agora, com muito mais protagonismo, já estamos trabalhando para resgatar a prática da boa política. Nosso objetivo é atrair pessoas de bem para a vida pública. Convido você a se juntar a nós nesta luta. Filie-se. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Filie-se você também. Acesse prb10sp.org.br. Calvin Harris. Energia. Olá, eu sou a deputada Kay Cota. O Brasil precisa de você, mulher. O seu papel é fundamental para garantir a paz no mundo. O que você quer é o que o PSB quer. Filie-se. Baixe o aplicativo da Energia 97 e torne sua experiência com a música eletrônica ainda melhor. Tudo que rola em nossa programação, link com as principais mídias sociais e muitas outras ferramentas para você usar em qualquer dispositivo nas plataformas iOS e Android. Aplicativo da Energia 97, solução para quem vive conectado. Para quem vive conectado. Energia. Ele está de volta. Quintino, 13 de março no Energy Club. Muito bem, está de volta em mais um Energy Club com o Quintino, atração internacional, dia 13 de março. Você pode comprar os seus ingressos aí no site clubingresso.com. Aqui na Energia, Avenida Paulista, 43, Zona Anaíse, Avenida Marquês, 1267, 1767. Também lojas Overbird, Shopping Tatuapé e Grand Plaza, na ABC. Tem lojas de rua, Rua São Bento, no centro, número 231, com 12 de outubro, na Lapa, número 423. Além de Quintino, presenças confirmadas de Jimmy Soler, Ronaldinho e os DJs do Projeto Indústria. Energy Club com Quintino, 13 de março, na Ace, promoção exclusiva Energia 97. Lily Wood and the Brick. Energia. PRB. Jean Madeira, secretário de Esportes. O PRB administra os recursos públicos com eficiência e transparência. Agora, na Secretaria Estadual de Esportes, nossa missão é fazer sempre mais e melhor por São Paulo. Celso Russomano, deputado federal. É verdade, Jean. Aqui em Brasília, no Congresso Nacional, seguimos defendendo os interesses do povo paulista. O PRB levanta a bandeira da boa política. Filie-se você também. Acesse prb10sp.org.br. Sábado e domingo, 8 da noite. WhatsApp Energia. Os mais diversos assuntos. Ainda não cheguei nesse nível. WhatsApp. E olha, é tudo a ver. Energia. Com os ouvintes, Energia 97. Peraí, por que ela não pode falar? Apresentação. Boa noite, Jimmy. Tranquilo? Beleza, Pagani. Todo sábado e domingo, 8 da noite. Porque quem tem boca, vai no WhatsApp. Energia. Energia. Energia. Energia 97. Acessando. Mixagens. Na Energia 97. Você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A house music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Por aqui o Rodrigo Bolanha, agora DJ André Ponciano. Night Sessions. We'll be right back.

Night Sessions. Energia. Thank you.